Sim, vamos apresentar os personagens. E Bom, definir como a gente conhece também, que eu não... A gente já está estudando. Primeiro de tudo, vocês são estudantes universitários. Você tem? 19. Qual é a universidade dos Estados Unidos? Princeton. Não, nós é de Harvard. Ah, vamos de UCLA. UCLA? É, a universidade da Califórnia. Da Califórnia? É. Ok. Los Angeles. Então, University of California, Campus of Los Angeles. Ok, você é da UCLA. Se basear onde? Que cidade? Ixi, como que eu estudo ciências sociais? Não, Estados Unidos. Você é repudiada com cidade? Certeza lá. É Los Angeles? Eu sou mística. Ok, vocês são todos estudantes da UCLA. Você é da do grupo. É a Universidade de Los Angeles, da Califórnia. Uma das mais renomadas. Mais renomadas, mais famosas. Tá. Eu me chamo Jurema. Jurema. Tá. E vocês são todos estudantes universitários, alguns no começo, outros no final, né, alguns repetentes, não importa isso. Mas o fato é que vocês são todos estudantes dessa universidade. Tá? Então, na mesma faculdade, vocês se conhecem, se conheceram no campus, desenvolveram amizade, vocês são muito íntimos, muito próximos. Tão íntimos, tão próximos, que vocês estão no meio das férias de verão e resolveram curtir as férias de verão juntos. Qual que foi o lance? Vamos fazer um road trip. Vamos cruzar a gente é rico costa também, né? Vocês, tá vendo? Vamos cruzar a costa oeste de fora a fora. E se sobrar tempo, a gente vai de costa a costa. Usando drogas e bebendo muita bebida. Eu sou menor de 21, tem lugar que eu não entro, hein? Cadê então, é. Essa é o resumo da aventura. Vocês são em 5, cabem num carro comum. Tá, mas vocês podem ter uma minivan e eu quero saber quem que é o dono do carro, quem que tá dirigindo. Pô, eu tenho uma boa notícia pra vocês, hein? O Merkin não tá trabalhando hoje. Eita, bexiga. Eu tenho condição 2 aqui. Eu tenho condição 2 também. Pior que é verdade, não é todo lugar que vai estar aberto hoje. É verdade. Eu não sou o piloto. Hã? Eu não sou piloto. Condição. Eu não sou piloto. É, não, decide aí quem tem condição de fazer dirigindo e quem que é o dono do carro. Só isso. Você também tem 20? Eu. Você é o dono do carro. Você tem condição aí? Tem condição. Quantas? Eu tenho 2, ela também tem 2. Eu não tenho. Então vamos pilota. Pilota nosso carro. Pode ser, mas eu não. Ana Laura, né? É melhor ela. Ana vai dirigindo o carro, então. Mas eu acabei de começar. Vamos fazer assim, ó. É melhor até a Ana. O carro é meu e a Ana dirige. Porque eu tenho recursos 4. Puta que pariu. Eita porra. Ah, foi o Tritinho que fez a ficha, gente. Sinto muito. É o combo. É o combo. É o combo, então. Pode ser você, então. Pode ser você dirigindo o carro. Não, o carro é meu, você dirige. Eu tenho dinheiro, quer dizer que eu não vou dirigir. Alguém dirige pra mim. Ok. Ah, tô. Eu sou só motorista. Muito bem. Isso. Sempre tem alguém dirigindo pra mim o meu carro, não tem problema se bater. Muito bem, é. Tá no seguro, tá de boa. Exato. Quebra paga. Beleza. Tá. Massa. Muito boa. Vou tirar altos rolês desse caramba. Muito boa. Tem algum outro lanche perto? Bom. Vocês estão então, nesse momento. A Ana, como que é o nome do personagem, Ana? Jurema. A Jurema. Tá dirigindo o carro da Bia. Da Bia. Tá? Quem que tá na frente? A Bia tá na frente junto com a Jurema? A Bia tá na frente. Ok, a Bia e a Jurema estão na frente e vocês três estão na atrás. A janelinha da esquerda. Ok, janelinha. Então, melhor, o carro é conversível. É, eu tenho recursos 4, eu tenho uma grana boa. Então, que carro? Cadillacão. Ela que tá bancando a viagem, todo mundo. Pode ser. O ano atual? É, eu não sou rico, não, eu tenho recursos 1, eu sou meio pobrinho. Ai, nossa, eu só ando com pobre nessa mesa, hein? Só podia ser fechado o tritinho. Pois é, né? Recursos 1. Cadê o Bruno? Nem tem recursos. Não, ô, eu sou. Você tem recursos? Eu sou estudante de intercâmbio, pô. Eu tô fudido. Juan Escalador, meu nome. Nossa! Escalador. Juan Escalador. Ainda bem que a gente tinha fechado o tritinho roubando, né? É, olha aí. Ainda bem, né? Porque. Nossa, então beleza. A Jurema e a Bia estão na frente do carro, a Jurema dirigindo. E o Juan atrás. Eu tô numa das portas. Nome? Você chama? Ah, tá, eu sou o Arthur. Arthur, atrás, numa das portas. E o Clark. E o Clark junto lá também. Você é americano? Vocês três estão lá. Lutador de boxe. Historiador. Tá, porra! Olha aí. Beleza. Veja locais abertos aqui no iFood, ó. Vocês estão lá atrás, então. E vocês estão num Cadillac da Bia conversível, um carro lindo, maravilhoso. Quer que eu pular na lenha? Tá. Todo customizado o carro dela. Qual que é a cor do teu carro? Tá aberto, né? Ô Bia, qual a cor do seu carro? A cor do meu carro? É. Não, rosa é meu ovo. Eu sou uma lutadora aqui, né? Ele fez Você também é lutador? Ele fez um. Só tem marcial no rolê. Ele fez um marcial aqui. Ah, eu gosto de azul. Azul? Eu gosto de azul. Ok, muito bem. Então o Cadillac é azul. azul metálico, lindíssimo. E pode estar tocando heavy metal, rock and roll? Pode. Pode estar tocando um rock and roll. Rock and roll. Na lenha tá aberta. É lá, duas. Vocês estão tão dirigindo. Na lenha é gostoso lá. Pede. Vocês estão dirigindo na costa, tá? Numa estradona, né? Circundando a costa. E. Não, aumentou, é 2 por 90. Mas nossa, mesmo assim. Não, 2 por 90 tá um preço bom. É barato? Ainda tá bom. Ainda é barato. Dirigindo na costa oeste ali. Cada uma. E o objetivo de vocês? Atravessar que, a América de fora a fora, margeando a costa. Escolhe. Esse é o objetivo de vocês, tá? Do que, Bruno? Tá bom. Se tiver costelinha barbecue, eu sempre gosto da costelinha barbecue da pizza. Eu gosto de português, eu gosto de 3, 4 queijos, 3 queijos. De... Calabresa, boa e velha. Pode ser, só pede sem cebola por causa do Bruno, né? E do Jeff também, que o Jeff também não gosta de cebola. Calabresa, é. Calabresa ela também cebola. É verdade. É só pedir sem, né? Não, eu não vi, nem vi. Estamos indo pra onde? Hã? Estamos indo pra onde? Vocês estão indo? Ô, Jé, você que conheceu. Vocês estão indo de norte pra sul ou sul pra norte? Tem francesa, presunto, mussarela e catupiry, presunto... Pepe. Margeando a costa da Califórnia ali. É porque tem vários sabores e não vem. A gente tá fazendo... A gente tá descendo. Nós estamos indo pra San Diego. Indo pra San Diego. Destino México. A gente sai de Los Angeles. Ok, Tijuana. E estamos descendo sentido brasilidades, okay. Temperatura, calor, spring break. Estamos indo pro lado do latino. Então vocês estão indo pro sul. Já saíram, estão bem longe de Los Angeles. Já estão vários dias na estrada, inclusive. Tá? Se divertindo horrores. Tá? Tá sendo uma viagem maravilhosa. Vocês já passaram por várias cidadezinhas, pararam aqui e ali, em uns lugarzinhos meio que trefe pra dormir. Lugarzinhos que vocês olham assim, não dão nada, mas são lugares assim que trazem uma riqueza cultural e diversão pra vocês, como vocês nunca sonharam ter. Né? Talvez a única que esteja um pouco irritada com isso seja a Bia. Que tá acostumado com uma vida de luxo, de glamour, né? E de repente vocês param nos hotelzinhos mequetrefes, num hotelzinho de beira da estrada, né? Ela fica um pouquinho irritada com isso. Ah, eu sou a pessoa que eu quero malar, vai ser. Você vai aceitar, viado. Por que que todas as minhas amigas são pra não usar? Eu sei que não é seu, não mas importa, você já tá eu quero. Pra não usar. Eu sei que não é seu. Que foi, já? Eu não posso. Chata. Usar. Bom, vai viver ou tá com dó? Vocês estão viajando há várias horas. Tá. É uma noite quente de verão. Tá? Vocês estão dirigindo por essa estrada, que é uma estrada escura, deserta, por horas e horas e horas. Jurema, você já está ficando cansado de dirigir. Tá? E vocês já estão assim, desejosos de um local para parar e para dormir. Mas vocês sabem que a próxima cidade está bem distante. Tá? Vocês estão ansiosos por ver aqueles motelzinhos de beira de estrada, aqueles motelzinhos que tem na estrada. Jurema, tá? É boa ajuda? Ele enrola um pá, né? Ele enrola um pá. Tem silicone? Lívia, você só pensa nisso. É eu. Não, mas aí é ela, tem você presença, ela tem presença 2, é uma mediana. Várias horas okay. De. Eu sou comumzinha. Bom, não, um vento fresco, agradável, invade o carro. Agitando os cabelos de vocês. O jogador e tal, agradável. E tal. Esse vento é a única coisa que pode quebra vir, essa monotonia que vocês estão na estrada. Tá? O cansaço vai tomando conta dos seus corpos após essa longa jornada, vai fazendo com que vocês desejem uma boa noite de repouso, tá? E aí subitamente, Jurema, você está dirigindo, certo? E você sente um arrepio na sua espinha. E você olha no retrovisor e você vê um par de faróis vindo na direção de vocês, se aproximando rapidamente. Só ela sente o arrepio, Jeff? Só ela sente esse arrepio. Você tem esse sentido também? É, a gente também tem. Tem o trio parada dura aqui. Vocês três sentem esse arrepio. Eu não sei. Tá. Você olha no retrovisor e você vê um par de faróis vindo acelerado na direção de vocês. Vocês estão no escuro, numa estrada deserta. Eu olho assim, vocês sentem. Falei assim, meu Deus do céu. E só uma pergunta. É, fazia muito tempo que não havia movimento de veículos, eu tô no meio, ou né? É constante? Bastante tempo. É então, assim, deserta. Depois de tanto tempo, tá de noite, né? Esse farol aparece. Aparece. Tipo assim. De noite. De noite ainda. Tarde da noite já. Não, movimento de eu acho que como eu tô no meio, tipo, eu tô no meio, aí Jurema tá do lado, Bia do outro, ela se arrepia, eu me arrepio, a gente se triolha no retrovisor assim, olho pra trás. Tá vindo um outro carro conversível. Conversível. O que, que eu carro faria? Preto. Calma. Tá vindo um carro preto. Fazer uma coisa. Eu iria até lá. Ele tá atrás de nós, Juliana. Tá reduz, reduz. Se quiser que ele chegue, é só reduzir. Vamos reduzir. Vai dar uma reduzida? Vamos, pra ok, no que você dá uma reduzida... Você tá com medo? Tô. Só dá aquela tirada do pé no acelerador, a velocidade vai reduzindo, o carro ele acelera. E aí vocês escutam o ronco do carro, vocês olham pra trás e veem que vem um carro... acelerando na direção de vocês. Já quero tentar fazer um teste pra ver se dá tempo dele frear da onde ele tá vindo. Se ele vai dar no meio. Eu quero ver se ele vai dar no meio. Mas ou ainda dá tempo dele brincar. Mas ele não tava correndo, Tava, ele tá acelerando. Ele tá acelerando pra na direção de vocês. Você viu o farol aparecendo, ele começou a se aproximar, você desacelerou. Roubo do motor, tá, a gente escuta ele acelerar. Daí chega uma distância que o motor é alto. Deixa eu ver. É duas faixas, ele tá em uma e ele tá na outra faixa, ou ele tá na mesma faixa? Vocês estão numa estrada dupla? De pista simples. É, ele vai estreitinha, passar, na beira de um. Na beira de um, tá um local onde vai não passar. Tem praia, vocês estão na beira do mar, mas não tem praia. Então, na direita de vocês é uma espécie de um precipício. É um precipício? É, como se fosse um precipício. Porque tem um mar, mas não é numa praia. Tem um monte de rochas que tá lá pra baixo. Eu tenho uma faca e um soco inglês aqui. Deixa eu ver o que joga nisso aí, cara. Eu não lembro mais. Percepção. Joga raciocínio mais autocontrole. É, como é que é o seu nome mesmo? É, Juan. Raciocínio mais autocontrole, Juan. Eu não tenho certo não, meu bebê. Você tá certo. O que é sucesso mesmo? Seis. Sucesso 1, cancela. Seis. Não é 8? O único é no Chronicles, não é no World of Darkness, é? Aqui é 6? É 6 mais. 6 ou mais? Então, ok. Então 6 ou mais, sucesso. Um sucesso só. Que fácil. Um sucesso? Suficiente, Juan. Um sucesso. Você percebe o seguinte, o carro não vem pra trombar. Não vem pra trombar em você. Porque ele vem acelerando pra alcançar vocês, mas não pra rasgar vocês no meio. Tá chegando, tá? Só pra chegar em vocês. E aí, quando o carro tá muito próximo, vocês escutam. Mas arrepiar pode ser positivo. Ele dá aquela cantada de pneu, desvia assim de vocês. Vai pra faixa do lado, indo na contramão, né? E acelera e parelha com vocês. Tá? A nossa capota tá baixada, né? Tá baixada. É a capota deles também. É, tá. Quando o carro emparelha com vocês, bate aquela brisa e um cheiro de maconha daquele carro. Invade o carro de vocês. E vocês veem que tem uns caras, uns malucos lá dentro. E aí, galera? Beleza? Oi, gatinhas? E aí, seus marmota? Beleza? E aí, tá lá, dirigindo. Ei, carrão, hein? Carrão, hein, pia? Ô, manda uma dessa pra nós aqui, irmão. E aí, mano, irmão? Nossa, vamos trocar uma ideia parado. Não, encosta não, tamo com o pé. Vamos tirar um racha? Não. Como não? Tá com medinho? Não, só não deu afim. Ah, medinho, medo. Não liga pra ele. Continua dirigindo. Tranquilo. Só queria roubar a maconha dele. Ah, você pede um beck, passa um beck pra nós aí. Só se apostar uma corrida. Toca a garrafa pro beck. Até a próxima curva. Tchau. Que metidinha do caramba. Vamos aí. E ele vai encostando o carro. Vai encostando o carro na direção. Assim no carro de vocês. Vai encostando. Pressionando vocês contra o abismo. O abismo. Então vamos correr. Aê! Vai! Bora, Jurema, bora! Não, aí um cara que tá no banco de trás levanta. Vai! Vamos lá, ó, tá aqui. Ele tinha um pacote, um tijolo praticamente, né? Aqui o prêmio, ó. No 3, hein? No 3, hein? 1, 2, 3! E vai acelerando com tudo, cara. Cadê o. Eu parei de acelerar. Parou? Parece. Eu tô assim, não, vai, Jurema. Vamos ganhar essa peça de vai, bacana, vai. Você tá na direção. O que vocês querem? Vai. Acelera essa porra, vai logo. Se vocês quiserem correr. Vai. Ok. Então vai levar um teste de destreza mais condução. Breca! Como funciona? Calma, vai vir aqui na destreza sua. Tá descendo. Pega um dado pra cada bolinha. Destreza. Aí você vai na condução. Fica de cinto. Pega um dado pra cada bolinha. Me dá um cinto, porra! E aí você vai jogar todos esses dados, se qualquer resultado 6 ou mais é sucesso. Um só. 10 explode? 10, não. 2, 10 vira 4. 2, 10 vira 4. Isso é no novo sistema, isso aqui é quinta edição. É. São 3 sucessos. Aqui os 10 rerolam. Rerola os 10, né? 3 sucessos. Ó, então, 1, 2, 3 sucessos. O 0 é 10, tá? Esse aqui é 10, tá? Então você rola novamente 2 dados pra ver se tem mais algum sucesso. Eita, porra! Mais um? Não. Só os três sucessos. É muita coisa, né? Vocês começam um pouquinho mais atrás. Você é um pouquinho exitosa, Jurema, né? Mas aí o pessoal fala, vai, vamos ganhar aquela peça, uma coisa. Você, pum, taca o pé no acelerador, vai indo com tudo na direção deles. E é um baita no carrão, né? É um baita no carrão. E eu vou rolar um teste pro cara também. O cara tem 5 dados também. Vamos comparar os sucessos agora. Um sucesso! Ele vai... O carro de vocês, o carro da Bia, é um carro potente, um carro tunado. Ela é cheia da grana, carro esportivo. O carro dos caras tá um regaço. E aí vocês vão indo acelerando, passando. O cara, ele vai ficando pra trás. Ah, não, vai passar a gente. E aí eles vão indo e pressionando vocês contra o abismo, né? E tentando jogar você pra fora pra ver se você perde o controle, pra ver se você para o carro, alguma coisa assim. E dá uma jogada assim. Pra cima de você. Joga um outro teste de destreza mais condução. Pra ver se você não bate. São 5 de novo, né? Joga os mesmos dados. Nisso vocês estão chegando perto da curva. Por quê? Esse jogo dá dado mesmo, foi? Não. Eu dei sim. Mas você podia jogar o dado. Você podia acertar mais alto. Tem um sucesso. Um sucesso. Eu tô enxergando aqui. Comer essas cores? É, tem umas cores difíceis. Teve um sucesso. Na hora que ele chega assim, quase encostando, você desvia, tá? Pisa, acelera e já vai passando ele, tá? E não deixa eles pra trás. E aí vocês chegam na primeira curva e vocês ganham. Aí eles vêm se aproximando de vocês. Ah, mais uma curva. Mais uma curva, nada. Passa o prêmio, o outro maluquinho já joga o pacote de maconha pra vocês. Né? E ele vai do lado, né? Mais uma curva. Vocês vão chegando perto da próxima curva. Tá? Mais uma. Qual é o prêmio? Não, agora. Qual é o prêmio, eu grito? Para, pelo amor de Deus. Essa porra. Só pela diversão. Para essa porra. Outro tijolo. Mas já tem. E aí nesse vai, não vai. Vocês vão chegando perto da curva. E aí vocês vêm, vindo de encontro de frente, um farol mais elevado. Do lado deles. E aí, do lado deles, um caminhão. O caminhão aponta na outra curva, o caminhão já... Começa a buzinar eles. Desesperados, cara. O que você faz? Você tá no volante. Você viu isso de cara já, também. Sua primeira reação. Eu tô na pista contrária. Você tá na pista certa. Eles estão na contramão e vocês estão emparelhados. O caminhão... Tá vindo o caminhão na direção do carro deles. Do lado deles. E aí tá... Você acelera, freia, mantém... Se joga uma bicha. Continua contra o barranco. Eu acelero. Acelera? Continua na minha mão acelerando. Ok, você acelera então. Não precisa nem jogar teste agora. Você acelera, pisa com tudo no acelerador, vai distanciando deles, né? Quando você chega assim, ó, com o caminhão, tá? Você já deixa eles pra trás. No exato momento que você emparelha farol com o caminhão, eles ficam pra trás. É coisa de fração de um segundo, eles conseguem jogar pra direita e sair da frente do caminhão. O caminhão passa assim, exatamente, lambendo assim, tirando tinta do carro deles. E eles... Eles ficam pra trás, né? Depois que acontece isso, ele joga o carro assim, mão, né? Pro acostamento, para o carro até dá uma pegada do guarda-reio, né? O cara em desespero, né? O que tá dirigindo, né? Ele já levanta, já brigando, eles começam a brigar entre si, né? Entre eles, e aí vocês vão se distanciando, deixando eles pra trás, tá? Agora tem uma peça de maconha. Vocês ganharam uma peça de maconha aí, tá? Pronto. Vocês vão se distanciando deles, né? Largam eles lá pra trás. De quanto, mais ou menos? Quantas gramas você tem? O maconheiro é foda! O quilo. Maconheiro! Até fictício! Não, quanto é que é? 300 gramas de maconha. 300 gramas. É coisa pra caralho. Não, a gente tá assim, ó, Arthur, bola pra nós. Primeira cidadezinha, comprar um monte de sede que tira. Ok. Menos a Jurema, né? Porque a Jurema que pediu. Não, mas ela tá dirigindo. Por quê? E daí, qual que é o problema? Peraí. Você não sabe? Ah, esqueci. Ai, tava na minha vez de jogar, me perdi. Não, pede a pizza aí pra não. Qual, ó? Eu peço calabresa e mussarela, peço sem cebola. É da francesa que nos vem presunto aqui. Bom. É, então, e uma francesa, que é presunto, mussarela e catupiry. Boa, gostei. Aí eu peço sem cebola, o que vocês acham? Tá, aí... Porque os outros sabores é tipo chilena, baianinha, alho, provolone, capto milho, Alface, quem pede pizza de alface? É muito engraçado. Queijo, não tem três queijos? Tem três. Comi uma vez. Okay. E seu Carlos, uma pizza de alface. Pasta. Eu vou falar pra você, a gente foi no. Inacreditavelmente gostoso. Boa, boa. Terminou o TCC, né? Depois a gente saiu pra comer lá na pizzaria. Mano, a de alface realmente é muito boa. Não é? É. Oh, e eu comi, sabe o que eu comi lá? A de berinjela. Top! Outra boa. Oh, eu não gosto de berinjela, Gé. A pizza é estupenda. Sério? Sério. Eu gosto das tradicionais. Queijo. Três queijos? É que tem que pedir dois sabor de cada. É. Três queijos e marguerita? Tá ouvindo aí, Bruno? Eu gosto da marguerita. Também gosto. Pode ser, vai. Pronto. Mete bala. Bora? Bora. Bom, vocês se afastam do carro, depois daquele momento de tensão, aquele susto, né? Primeiro porque veio um carro do nada atrás de vocês, parecia que era a morte pede carona. Né? Filme que vocês assistiram faz pouco tempo na universidade, inclusive. E depois quase um acidente fatal ali. Por pouco, um outro susto, tá? Mas aí vai baixando a adrenalina, tudo. Deixa eu ver se eu vou. É, depois desse acontecimento. Vai baixando a adrenalina, tudo. O Arthur já vai bolando back pra todo mundo, né? Já vai ficando todo mundo meio anestesiado ali. Você não? Não, eu sou totalmente contrário a drogas. Ok. Por que você faz isso? Esse povo tá louco, eles estão usando drogas dirigindo no penhasco de Jurema. Você tá louca, garota? Não sei se o sentido vai nos salvar. Vai, você vai todo enfiar mundo acordado, ah, tem asco, tá tudo bem, tá tudo bem, todo mundo acordado, tá tudo bem, ali, deu todo certo. Mundo bem, super bem, super bem. Quase, né? Ninguém é rodando ainda. Jurema, não. A gente e aí, ó. Isso. Na vida, vocês são ricos. Depois disso, ó, vocês notam que o carro... Aberta, não faça mais isso, Jurema. O carro, conforme o Jurema vai dirigindo, o carro ele vai dando uma dançada, assim, na estrada. Ele não vai mais retinho, assim, na faixa. Ele vai um pouquinho perto do acostamento do guarda-rei. Vai um pouquinho perto do meio. Jurema, presta atenção. A Jurema não sou eu, não. E aí vai, e vocês percebem que é hora de realmente parar. Por sorte, vocês encontram um hotelzinho à beira de estrada. No balão. Tá, um hotelzinho, tá? Depois que termina essa parte de barranco, uma parte de descampado e tudo, tá? Vocês encontram um hotelzinho. Um hotelzinho até singelo. Ok. Tá? Foi em... Atrás do balão. Bom, eu já desço do carro. Um hotel, na beira da estrada, tá? Sabe aqueles hotelzinhos de estrada que tem nos Estados Unidos, que tem filme? Vocês encontram um hotelzinho daqueles. Talvez até tenha foto do hotel. Aí eu deixo aqui aberto a câmera. Ah, estaciona aí. Pede um refri, vai pedir um refrigerante? Desce fumando back já, perguntou. Pede um refri. Quer fumar? Não. Bom, vocês fuma? Param nesse hotel fuma? Então, pra descansar. Claro. Nossa, foi zero o número aqui. A Jurema também, porque a Jurema queria a peça, então imagina que a Jurema querer. Temos 300 gramas pra fumar aí. Tá ótimo, hoje, pra essa viagem aqui, perfeito. Eita! Bom, é um hotelzinho bem simples, ele não é nada suntuoso, ele é apenas um casarão simples e antigo, tá? Sabe aqueles casarões antigos? É um daqueles casarões antigos, bem simplesinho, que dá pra vocês dormirem, tá? É um local grande, assim, com muitos quartos. Um letreiro simples iluminando o nome do hotel. E quando vocês param o carro e descem, né? Vocês veem que na entrada ali, a entrada lá tem uma escadinha, tá? Uns 4 ou 5 degrauzinhos só. Vocês param o carro no estacionamento, vocês veem que tem alguns outros carros parados ali na frente. Eu já ouvi falar desse hotel, alguma coisa? O meu... que droga isso aqui, odeio isso. Ah, ele não vai pro business. E é normal, portas abertas. Portas abertas. Vai descendo do carro. Vai descendo do carro e você vê que... Conforme vocês param o carro, já sai na porta, chega uma mulher, tá? E já pra recepcionar vocês, certo? Mais fácil. Era uma mulher de presença cativante, ela é muito bela, cabelos longos, ondulados, negros, tá? Eu falei. E recebe vocês com um sorriso, tá? E ela chacoalha um sininho assim na porta, chacoalha um sininho na porta pra chamar funcionários pra virem receber vocês, tá? Quando você vai indo na frente... Ô, Jeff, eu tenho um porta-taco que eu carrego comigo aqui assim, e uma bolsinha de esportes. Certo. Com as minhas roupinhas ali, eu vou descendo. Bom dia, bom dia, bom dia. É boa noite? É, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Ah, é que acordou agora no carro isso. Sejam bem-vindos ao nosso humilde hotel. É que eu... Meu nome é Emanuele. E é um imenso prazer recebê-los. Oi, Emanuele. Você é muito simpática. Ai, obrigada. Eu sou o Rua. Eu agradeço. Tenta pedir pelo seu, vai, porque o meu não vai. Eu sou o Juan. Muito prazer, Juan. Seja bem-vindo. Espero que a história seja agradável. É, bom, é muito simpática realmente tudo. E. Quer ligar? Ela chacoalha o sininho e aí já vem algumas pessoas pra carregar malas de vocês, tudo, tá? E aí ela. Mostra pra vocês. Ela é jovem, Jeff. Ela é jovem, ela já. Ela parece ser. Uns... Ela parece estar mandando na parada ali. Ela manda ali. Ah, ela tem assim uns 30 anos, aparentemente. Tá bom. Nossa, impressionante. Você é jovem, né? E. Obrigado. Tá comandando uma equipe. Achei impressionante. Sim, sim, sim. É um ofício que alguém tem que cumprir. Legal. Né? A responsabilidade recaiu pra mim e eu assumi. Bom, sejam bem-vindos. Recaiu sobre você? Por que recaiu sobre você? Você não buscou essa... Não era algo que você queria fazer? Desculpa se eu estiver sendo... Mas já sendo, né? Ai, que é isso? Ela toca seu ombro assim. Eu toco a mão dela assim. O que é isso? Você toca a mão dela? Assim. Mão macia. Eu sou meio ranzinho assim. Vamos ao que tira essa por os quartos. Mas somos muito nada. Tô junto, tô atrás lá. Ela tá tocando ainda. Deixa eu conversar com a bela dama, a Emanuele. Observando, tá sendo tão gentil com a gente. Vou mudar. Bem, eu vou pedir para que vocês façam um check-in então. E vou pedir aos meus companheiros, aos meus amigos, que preparem os quartos para vocês, tá bem? Vocês vão querer quartos separados, quarto conjunto? Vocês estão em casais? Como será? Eu vou querer um separado. Perfeito. Quartos? Na verdade, temos a Bia aqui. Você quer ver meu clipe hoje? Olha, eu agradeço. Esse convite é maravilhoso. Tudo bem. Então, quatro quartos. Quatro quartos. Perfeito. Vou pedir para que vocês façam um check-in aqui com o Maurice. Maurice, por favor, receba os nossos convidados. Eu vou preparar os quartos, então. Aí ela bate palmas, né? Aí vem uns jovens fortões, altos, sarados. Mais do que vocês. Mais do que vocês. Eu sou forte, lutador de boxe. Tem um cara que é mais forte que você ali, né? Canaltão, fortão. Vem peitar. Não. Os caras que vão receber vocês, os serviçais do hotel ali, eles são caras, assim, muito bem apessoados. Eles são altos, musculosos, fortes, tá? E, assim, todo mundo ali bem simpático também, tá? Eles já vêm, por favor, deixa as malas, né? Vai pegando as malas de vocês e vão seguindo a Emanuele pra preparar os quartos, tá? Vocês ficam ali na companhia do Maurice, que é um homem idoso, tá? Também muito simpático. Sejam bem-vindos. Por favor, assinem seus nomes aqui. E ele gira um caderno pra vocês assinarem seus nomes. Claro, cada um assina. Maurice, guarda essa assinatura aqui. Você tá falando com o próximo rebatedor principal do Los Angeles Angels. Oh. Aí eu assino. Mas Juan Escalador. Deixa eu me perder. Que privilégio. Tá na recepção do hotel fazendo check-in pra... Gostei de você, Juan. Você é bem confiante. Eu vou mas é muito tempo que eu não vi alguém com esse espírito assim. Uma peça de a última vez acho que foi nos anos 60, por aí. Nossa, gostei de você. Bom. Você lembra o nome desse jogador? Não era nem jogador. Era. Ele tinha um espírito assim altivo. Muito como você. Como que é o nome? Ô Jeff, eu acho que era Glenn. Glenn, alguma coisa assim. Ele era o quê? Não, ele não era. Era um artista, acho que era música, alguma coisa assim. Enfim. Ok. Não, Jeff, eu tenho memória idética. Isso faz muito tempo. Eu tenho memória idética. Eu posso ter lido sobre algum cantor. Foi esse nome? Parecia. Eu roubei, Jeff, desculpa. A ficha tá roubada. Eu acho que ele fez com 30 a ficha aqui. A ficha tá roubada. Eu comprei as vantagens mais roubadas. Lido sobre algum cantor, como assim? É, porque, tipo, memória idética, eu não esqueço uma informação que eu já adquiri na minha vida, né? Uhum. E aí, tipo assim, se ele tá falando que é um cara famoso, o cara conhece espírito... Não, ele não falou que é famoso. Não falei que é famoso. Ele não falou? Não. Não, não, tudo bem, tudo bem. Ó, eu tenho conhecimento enciclopédico aqui. Ô, não, pra você entender o que tá rolando. O Jeff, ele tá controlando os outros personagens, os que a gente vai interagir. Então, tipo assim, pode ser que esse cara tenha alguma informação. Então, qualquer brechinha que ele solta, eu já tento puxar, arrancar alguma coisinha. Ah, tá. Tá. Você tá. É, vai jogar um teste pra mim. Vai pegando o esqueminha do jogo. Legal, ideia da tua ficha. É mais difícil, Juliana. Não passa alguém, outra pessoa feliz do que eu, né? Por quê? Tá tudo bem. Porque eu vou, tudo que eu vou fazer, eu tenho isso muito difícil, né? Tudo que eu vou fazer, ele tem que abaixar até o normal. Se você abaixa até o normal, você perde o business. Sim. E aí a maioria dos lugares deveria arrumar, não entendeu? A maioria dos lugares não arruma, não direciona pro normal. Manda você baixar o WhatsApp normal. Aí eu sempre pedi pro Neto. Você já fez o pedido? Agora eu já tô falando pro cara que eu pedi. Tá, vamos ver o que seria esse teste de lembrar. Eu acho que vai ser um teste de inteligência. Crua? Né? Crua? É, nem fica roubada. Né? Cadê? Eu não eu preciso de uma ficha pra eu enviar nos testes. Eles deviam arrumar. Com um sucesso, Jeff. Toda vez que tem os dois, né? Ele deve direcionar pra qualquer um dos dois. Um sucessinho. Olha. Você lembra alguns nomes, sim. Tá? Glen Campbell, que foi um cantor country pop famoso por sucessos como Rhinestone Cowboy e Gentle on My Mind. Glen Yarbrough era um cantor folk também, membro do grupo The Limelighters. Considera que enquanto eu tô lembrando, enquanto você tá me falando esses nomes, eu tô tipo parada na frente do velhinho e tô falando Glen, não sei o quê, Glen, não sei o quê, não sei o quê, Glen. Então, e eu vou falando pra ele, pra ver certo. Se ativa a memória dele. Eu falo assim, ah, esse aqui, esse aqui. Qual é o nome do moço mesmo? Esqueci. É, Morrice. Ele, você vai falando isso pra ele, não vai reagindo a nada, tá? Ele fica lá só sorridente, conversando com vocês, interagindo. Ô, Morrice, já que tá tarde, tem algum local pra gente pedir alguma coisa? Que já a gente não jantou ainda, a gente tá na estrada. Ah, não se preocupem. Temos comida aqui. Tem comida aqui? Sim, tem comida aqui. Vocês chegaram numa boa hora, aliás. Legal. Hoje é dia de festa. Opa. A Emanuele vai chegando depois que ele fala isso, né? Ele é. Emanuele, estamos com um problema na iluminação. Acho que aquele fusível deu problema de novo lá. Não tem problema, não se preocupe. Pega uma vela aí pra mim no balcão. Ele pega uma vela pra ela, acende lá. Bem, queridos, vamos para os seus quartos então? Tá escuro? Tá sem luz. Os corredores estão com algumas luzes apagadas por causa de algum fusível. Mas o Morrice já vai cuidar disso em seguida. Ok. Só uma noite. Embora eu prefira coisas mais chiques, né? Mas bom, não se preocupem. Bom, como o Morrice disse pra vocês, estamos tendo uma festa também. Se vocês quiserem participar depois de tomarem um banho e darem uma descansada, serão muito bem-vindos. Onde é essa festa? É no saguão, nos fundos do hotel. É a comemoração aqui? É um acontecimento específico? Não é nenhum evento específico. Não. É só uma festa que nós damos tradicionalmente aos hóspedes. Baladinha. É uma baladinha. Por que não? É uma baladinha de outra, né? Tem quadros e bebes? Sim. Você tem quadra esportiva aqui, Morrice? Temos. Olha, é Morrice? É, temos. Oxi, o que eu tenho escrito aqui? É uma quadra esportiva. Eu pego esse nome e já... Você vai jogar o basquete, né? Eu preciso praticar. Você tá de férias? Não existe férias para quem vai ser o próximo rebatedor principal do Los Angeles Angels. Não. Mas nós temos 300 gramas de maconha, você vai jogar. Agora. Jurema, você mais do que ninguém sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Careta. Eu sou... esportista, né? Não, mas você pode fazer curso ou curso, você é um curso esportes, não curso esportes. É educação física. Ah, ok. Que careta, né? Bem, bem. Esportista, não. Bom, a Emanuele vai com uma vela conduzindo vocês até os seus quartos. Vocês sobem uma escada, tá? E aí, depois que vocês sobem essa escada, vocês saem num corredor bem comprido, bem amplo, tá? E ela vai conduzindo vocês aos quartos, tá? Vou falar os números dos quartos de vocês. 13. 13, 14, 15, 16, 17. Não, 13. Ah, junto? 13, ok. 14, 15, 16. Tá? Vamos dividir o quarto e o banho ou só o quarto? Só pra saber. Eu espero que a gente divida o quarto, o banho e a cama. Beleza. Porque aí eu esqueço da Emanuele. Aí eu vou esquecer da Emanuele. Porque tem um motivo pra carregar o jogador burro e bonito, velho. Tem um motivo pra carregar o jogador bonito. Não, alguém tem que alavancar a carreira desse menino. Enquanto vocês estão indo pelo corredor, né? Vocês começam a falar essas coisas, né? A Emanuela, ela para. Ai, o perfeito é que a luz de velas torna tudo tão mais romântico, não? Tudo. Sim. Eu vou preparar o quarto de vocês com alguns sais de banho, algumas velas aromáticas, então. Por favor, olha, tem prazer, um requinte esse. Podem deixar comigo. Bom, vocês vão encontrando alguns outros funcionários, né? Que eles estão terminando de arrumar os quartos para vocês, tá? E todos os funcionários, quando vocês vão passando pelos funcionários, né? Os funcionários, eles encostam na parede, né? Eles sorriem e fazem um cumprimento para vocês. Bem-vindos ao nosso hotel, bem-vindos ao nosso hotel, bem-vindos ao nosso hotel. Todos eles, tá? Meio que robótico. Meio que robótico até para vocês. Vocês são, surpreendentemente, vocês são muito bem recebidos nesse hotel. Isso é um hotelzinho vagabundo dentro. Eu tô gostando desse. Tá assim. Se não, Xixi, ele é do quarto. Mas a gente podia falar no hotel que vocês quisessem. Mas tá estranho ele ser barato, ser é chique assim. Vocês falaram o preço já? Não sei. Preço? Quanto é o preço de um hotel hoje lá? Eu nem sei. Ah, 100 e... Mas, então, não, pela diária aí, vocês estão pagando $50. Pela diária. Diária aí é $50 nesse hotel. Não é um preço, é barato. É barato. Não, só nos corredores mesmo, querido. O quarto tem energia normal. Água aquecida. Sim, água aquecida. Tudo perfeitamente, só as lâmpadas tiveram um pequeno problema. Eu vou tomar um banho. Bem, esses são seus quartos, aqui estão suas chaves. Tenha uma boa noite. E espero encontrá-los depois na festa. Claro, com certeza. E ela pega e vai sair, toda deslumbrando, rebolando, andando num salto alto, um vestidão vermelho. A mulher é escultural, maravilhosa. Você perguntou da Jurema? Você perguntou da Jurema, dos dotes físicos da Jurema? Todos os dotes físicos que você esperava encontrar estão na Emanuele. E nos rapazes, nos amiguinhos dela. Não, eu imagino. A Jurema é bicho grilo. A Emanuela, então, ela se despede de vocês, vai indo em direção à escadinha que desce, tá? E ela abraça dois rapazes, né? Assim, pelos ombros, eles abraçam ela pela cintura. Ela, vamos, meus queridos, vamos, meus amigos. Temos uma festa pra conduzir. E descem as escadinhas e vão embora. Caralho, vamos ver essa porra agora. Hã? Dá pra ver os três ainda, ali, quando eles se juntam? Dá pra ver. São funcionários ou são... Funcionários. São os que receberam vocês com... Bem-vindos ao hotel, bem-vindos ao hotel. Era aqui no meu quarto, tranca a porta e podemos lá. Me ok. Beleza. Vai demorar, tá lá mais um pai back dele. O back ficou com você? Ficou tudo comigo. Peguei na mão. Coloquei, joguei dentro da minha malinha de mão ali. Nossa, ele encaixa bem na maior coisa. Perfeito, né? Então, tem preguiça pra tudo, né? A gente sempre resolve aí. Seu bicho é ser orgulhoso? É, orgulhoso. O RPG da vida, né? Vai tomando. É que ela quis falar, mas ela com um. Deu uma engolidinha. Toma banho e depois eu toma banho, beleza. Bom, Vocês já viram que vocês imaginavam que vocês iam estar no inferno quando chegar nesse local. Mas o oposto, é como se vocês estivessem no céu. O hotel é maravilhoso. Tirando o fato de as luzes estarem apagadas, tá? Os quartos, eles são muito bem decorados, são muito bem lindos. Eles são todos em arte deco, arte nouveau. Sabe aqueles quartos antigos, anos 20, com tapeçarias, né? Com tudo cheio de detalhezinho nas molduras de cama e tudo, tá? Por fora ele é meio acabado. É um casarão antigo, né? Você olha por fora assim, você não dá um tostão, né? Mas por dentro ele surpreende, tá? É assim, você vai do inferno pro céu, assim, num segundo, tá? Realmente é um lugar encantador, de rostos encantadores, tá? E de tratamento encantador. Surpreende vocês, tá? O Clark, né, entra no seu quarto, se surpreende com a qualidade do quarto, tá? Cama de primeira, macia, né? O quarto tem um espelhão gigante com uma escrivaninha assim pra você utilizar, tá? E o quarto ele é amplo, tá? É um quarto que caberia facilmente umas 8 pessoas. Porém, você tá sozinho nesse quarto e é uma cama king size pra você. Tá? E um banheiro com banheira. Como é que chama o hotel? Vocês nem chegaram a ver nome. Eu tenho bom senso, não tem nada a ver com direção. Não. Bom senso é o negócio do mestre. É. Você pode pedir uma dica do mestre em algum momento. Na verdade, a única coisa que vocês viram quando vocês chegaram foi uma plaquinha, um neonzinho escrito hotel. Não tinha nome. Mas não tinha nome. Não tinha nome. Onde fica localizado? O celular tá com sinal? No meio do sinal. Celular? Você pode tentar. Vou ver se tá com sinal. A gente não sabe nem onde tá, né? É, eu ia mandar uma mensagem do grupo, minha mãe, acho que a vez o pessoal não ia também. Ah, estamos curtindo aí pelo jeito da estrada. É sem sinal. Sem sinal. A gente vai ver. É sem finalidade, né? No SMS. Sem sinal, ó. Pelo meu bom senso. Pelo seu bom senso, eu não devia ter entrado aqui. Pelo meu bom senso, eu queria saber... Não, é bom senso, você gasta uma vez. Por sessão. Pra gente dar uma dica, assim, uma hora derradeira. Hora que tá um chumaço, vai pra entrar. O que eu faço? Aí, você usa o bom senso. Quero ver assim, na dica. Eu quero entender o porquê do não sinal. Pelo fato de estar na estrada... Você vai jogar aí inteligência... Cadê minha ficha? Tecnologia? Informática, no caso. Informática, né? Inteligência informática, pode jogar. É porque a gente não sabe a nossa localidade, né? Vocês têm uma noção aproximada do local onde vocês estão. É. Três sucessos? Bom, Clark. Eu começo a pensar. Na estrada, durante a viagem, vocês já tiveram vários momentos em que o sinal estava fraco, às vezes o sinal desaparecia. Por se tratar de uma estrada e não ter uma cobertura ampla do sinal que chegue a todos os pontos ali. A região que vocês estavam passando poucas horas atrás, quando vocês tiveram aquele mini racha, né, era uma região que do lado esquerdo tinha algumas elevações rochosas, alguns morros, tá? E do lado direito aquele abismo que dava para o mar. Tá? Então esse relevo por si só ele já dificulta a chegada do sinal ali, tá? E vocês estão também numa época de calor intenso, e agora é um local que é meio que um descampado, quase como se fosse um desertão, tá? E você sabe que isso dificulta o sinal, isso dá uma quebrada nas ondas, por conta desse calor todo, tá? E sim, vocês estão no meio do nada, tá. Porém tem grandes desertos. Não ter sinal. Normal pra essa área. Então, normal. É, tranquilo. Toma banho e vai descer pra festa. Vai descer pra festa? Os demais, o que fazem? Vocês vão tomar banho? Vão transar? Vão fazer o quê? Vamos. Eu vou tomar banho primeiro. Tomar banho também. Eu tranquei a porta do quarto também, vou tomar banho. Ok. Já trancou a porta do quarto. Aí você já tranquei a porta do quarto e tomou banho. Joga inteligência mais investigação, né? Isso. E não tinha Wi-Fi no lugar? Nós estamos aqui no 25. Vocês perguntaram de Wi-Fi? Pode perguntar qual foi a hora? Ninguém lembrou de perguntar do Wi-Fi. Tem? Tinha? Hã? Mas tinha? Ninguém lembrou de perguntar. Vocês não viram se tem. No quarto? No quarto? Pra ligar na recepção? Tem. Eu tento ligar na recepção. Você liga na recepção? Alô? Quem fala? É o Maurice? Maurice, eu tô percebendo que tem ausência de sinal do telefone, mas internet tem Wi-Fi, alguma coisa? Ah, o sinal do celular aqui pega bem fraco, bem ruim, é difícil realmente. Então, o Wi-Fi também não está funcionando, infelizmente. Alguma coisa aconteceu na nossa caixa de fusíveis e danificou algumas luzes e o sinal de internet também. Isso, você entendeu? Você tem que dar a história, né? Naquele local que você tá. Ok, muito obrigado. Vamos tentar restabelecer o quanto antes, mas não se preocupe. Aproveite a festa. Tirei 4 sucessos. O que você estava fazendo? Ah, para investigação no quarto? Certo. Câmeras. Airbnb é terrível. Isso é verdade. É mesmo? Caraca. Um louco. Boa dica. É, a gente vai precisar ver isso. Boa dica. A gente não é nem que pensa, mas. Não. Quarto, e também, isso aí também pode Certo, ok. Se vasculha o quarto, você não encontra a câmera, não encontra escuta alguma. Tá? Olha embaixo da cama. É assim, tá tudo muito, muito, muito, muito bem limpo no quarto, muito bem organizado. Tá? É um exemplo de organização nesse lugar, como você nunca viu. Vou pro banheiro, fecha a porta, bolo o back ele não havia antes. Vou pro banheiro e vou pro banheiro. A impressão que você tem é que... Não é um lugar bom, um lugar acima da média. Tá? É como se as pessoas ali elas fossem obcecadas, como se elas tivessem tempo de sobra para ficar limpando cada quadradinho, cada milímetro quadrado do quarto. Quando eu entrei, eu vi se tinha outros carros, tipo pessoas que tinham. Tinha carros na entrada, isso eu falei para então, vocês. Tem outras pessoas? Tem outras pessoas. Beleza, vou pro banho, Termino banho, você olha aquela cama king size, cara. Vai bater uma preguiça, uma vontade de ficar encostado ali. Tamanha. Tem TV? Não tem TV. Não tem TV? Não tem TV. Ah, vou pegar meu celular, deitar na cama e começar a enrolar. Tipo assim, vou esperar um pouco pra ver se o pessoal sai da sala. Você não tem sinal? Mas mexer no celular é um sinal. É, um joguinho sem internet, tirar suas fotos. Lá no meu celular tem tanto joguinho. No meu próprio celular que é sem internet, eu paro de não querer ficar mexendo. Depois você passa pra nós aí quais são. Compartilha aí, xaria com nós. Eu não vou ficar jogando. Então assim, eu fico baixando os. Eu mesmo fico baixando os jogos, quando tô telhado em casa, abaixo, jogos e tal. Ok. Beleza. Eu não tenho Wi-Fi, tô só mexendo no celular, vendo fotos, vendo conversa antiga. Ok. Vendo algum joguinho que eu tenho ali, ela achava. Ela colocou o nome certo. Beleza, fica ali na preguiça ali. Esquece do horário. E fica ali dentro. E fica ali, beleza. Tá. Vocês dois vão. Bagunçar o quarto. Vão bagunçar o quarto. Bagunçar o quarto. No bom sentido? Bem bagunçadinho. Ok. Vocês vão tomar um banho relaxante de banheira, gostoso, com sais de banho, com ervas aromáticas. Depois vocês olham aquela cama king size ali pra vocês, à disposição de vocês, com um espelhão, um espelho no teto. Marcha. Perfeito. E lenha. E lenha. O local ele é tão mágico, tão maravilhoso, tão deslumbrante e encantador, que algo quase místico acontece. Você tem a melhor de todas as ereções que você já teve na vida. Derradeira. Derradeira. Derradeira. Tá melhor, tá melhor. Você literalmente deixa a Bia largada na cama. Nós dois, porque eu tô vendo. Os dois. Você consegue o feito extraordinário de 4 seguidas. O recorde do Gé é 5. O recorde do Gé é 5. 5? 5! Ok, vamos quebrar esse recorde. 5 seguidas. E não tô falando de 4 tentativas e uma desistência, não. Todas com sucesso. Todas com sucesso, isso aí. Cala a boca. Isso aqui contou, eu não sei o seu retardado. Alguém se contou, porque você não. Eu não. Alguém escute, alguém vendo. Alguém espalhou. 5 seguidas. Fakes. Vocês ficam moles, extasiados na cama, plenamente satisfeitos. Como vocês nunca tinham ficado antes. Quanto tempo a gente perdeu ali? 15 minutos. Não, vocês ficaram uma hora ali, mais ou menos. Né? O tempo que o Arthur tá lá na cama, na maior folga, largado por outros motivos, tá? E o tempo pra Bia e pro Clark tomarem um banho e descendo pra festa. Eu tomei banho rápido. Tomaram um banho e desceram pra festa e vocês vão pra festa. Ok, beleza. É isso aí. Vocês chegam nos fundos, vocês descem ali, tá? Passam pelo velhinho Morrice e tem um corredorzão que conduz pro fundo do hotel, tá? Quando vocês chegam, Morrice, ó, muito bem, a festa é lá pro fundo, fiquem à vontade, aproveitem bastante. Divirtam-se. E aí vocês vão caminhando por esse corredor, tá tudo escuro nesse corredor também, luzes apagadas, tá? Quando vocês vão atravessando o corredor, vocês veem a Emanuele lá no fundo com o candelabro na mão, acenando pra vocês. Venham, venham, a festa é por aqui. Tá junto com a Jurema. Vocês se encontram no corredor da lista. Vocês estão um banho rápido, ó. Vocês se encontram pelo corredor. Venham, ela sorri, vira e vai rolando, né? E vai pro meio da festa. Vocês chegam no fundo, é um pátio com um jardim imenso, piscina, nos fundos uma quadra poliesportiva, tudo decorado com luzes, com pisca-piscas, né? Com bexigas, bandeirinhas, né? Tem uma orquestra tocando música, a galera dançando assim, dançando, mas se entregando à dança, tá? Se entregando mesmo, né? Curtindo muito, muito. Do mesmo jeito que eles estão curtindo o quarto, a galera tá curtindo essa festa, tá? E assim, vocês veem a galera comendo, tem mesas de banquete assim, fartíssimas, pra vocês se servirem bebida, à vontade para comer, bebida à vontade. Tá? Bebida à vontade. Eles vão comer 50 à noite. A comida acho que é a parte. Não, é de vontade, ele falou. Não, é, falaram, até então falaram pra vocês, sirvam-se à vontade. Tá divirtam-se. Eles só estão vendo o pessoal comendo, aí tá muito forte. Eu pego uma bebida, tomo, fico lá da Jurema. Tá ranzinza. O que, que você pega pra beber? Whisky, tem. Whisky? Tem. Tem uísque. E não é Nato Nobles, não. Eu quero uma cerveja. Vários tipos de cerveja, você pode escolher. Uma pilsenzinha. Tá? Padrão, tem. Tô brindo com a Jurema. Ok. Quem serve? É uma figura engraçada, caricata, que serve as bebidas pra vocês. Tá? É um veinho também, tá? O rosto meio enrugadinho, cabelinho branco, tá? Vocês conseguem ver o cabelinho na lateral, certo? E ele tá vestido, não é bem um smoking, ele tá vestindo uma vestimenta branca com calça meio preta, meio azulada, certo? E ele tem um cap, como se ele fosse um marinheiro, tá? E ele todo sorridente, ele pega, serve o uísque, dá não é uma dose, ele dá um copo cheio pra você, com gelo. Pois não, chega, corre com frequência? Põe a cerveja pra você. Sim, sim, frequentemente. Mas isso tá incluso no valor? Sim, sim. Mas pelo preço, não entendi, não há lógica nisso. Como não? Pagamos um valor de $50 a diária e tem toda essa festa, assim? Sim. E ela é diária? Qual o problema? E ela acontece diária? Quer mais uísque? Pergunta pra é você que tá falando. Você tá do meu lado. Você tá junto? Tá junto? Pode, fica à vontade pra perguntar, interagir. Todo dia tem essa festa? Não, não todo dia, mas pelo menos umas duas ou três vezes por semana. Às vezes a gente dá uma espaçada. Também precisamos descansar. Isso é pra agradar os hóspedes? Sim, é um agrado aos hóspedes. Todo mundo tem que se sentir bem aqui. E como o senhor chama? Eu. Eu sou o Capitão Simon, ao seu dispor. Prazer, Capitão. Por que Capitão? Porque eu sou um capitão? Eu já naveguei pelos mares, já singrei os mares anos atrás. Mais uma cerveja, querida? Não, obrigada. Mais uísque, meu caro? Muito obrigado. Não gostaria de um vinho? Agora, numa hora. Faz tempo que o senhor trabalha aqui? Sim, faz bastante tempo. Mas já vou sair pra frente. Eu consigo observar alguma coisa de estranho nesse lugar assim? Joga raciocínio mais percepção. Teve tempo da. Isso pode jogar também, Ana. Tem percepção? Não tem. Percepção é autocontrole, autocontrole. Raciocínio mais autocontrole. Raciocínio é na primeira de atributo. Raciocínio mais autocontrole? No último de atributo. Embaixo. Esse aqui estava ruim, aqueles fãs até a festa, ele deu tempo para passar uma hora? Não, ainda não passou uma hora. Não. A Laura tirou 4 sucessos. 4 sucessos? Cara. Eu tirei. Um sucesso. Com 7 dados, olha aí. 7 dados. A Ana com 5, ó. E tá fácil demais. A Ana Laura é. Eu tentei, a Ana Laura sucumbiu. Boa, é isso. Eu falo para ela, você não tá percebendo? Você tá vendo alguma coisa diferente? Tá estranho isso aqui. Alguma coisa eu tô vendo. Ela é esse pipilaó do mestre, né? Você... Clark, você sente que tem algo realmente estranho ali. Mas eu não consigo. Tá. É muita hospitalidade, é muito benefício pra pouco dinheiro que vocês estão pagando. Ele vai falar. É ilógico, né? Tá, não faz o menor sentido. Na nação mais capitalista do planeta. Na nação mais capitalista do planeta. Mas a Ana Laura com 4 sucessos. Tem algo errado, isso você tem certeza. Tá? E você nota, assim, nas conversas, ela perguntou: quanto tempo você trabalha aqui? Faz bastante tempo. Né? Ah, como é que é seu nome? Capitão Simon. Capitão, mas por que capitão? É porque eu já sangrei os mares. As respostas, elas são meio vagas. Tá? Não trazem detalhes que correspondem a esses rostos encantadores que interagem com vocês. Essas pessoas, elas são sorridentes, elas são dadas, mas quando vocês perguntam, elas não dão esses detalhes que vocês esperam saber. Então isso tá estranho. Tá? Você, Jurema, você fica com essa mesma desconfiança dele, e aí você vai olhando, caralho, olha a lua! E aí você vai olhando ao redor, você vai vendo aquelas pessoas, tá? E aí você imediatamente se lembra daqueles malucos que vocês encontraram na estrada e estavam loucaços dentro do carro, tá? E aí você vê aquelas pessoas no meio da festa, algumas pessoas comendo ali avidamente, né? Você vê algumas pessoas dançando assim, mas as pessoas, elas estão entregues, como se elas estivessem drogadas, como se elas estivessem dopadas ali, né? Como se elas dançassem para esquecer de alguma coisa da vida ou para se lembrar de alguma coisa, sei lá, tá? Assim, não é normal, tá? Tá muito estranho. E aí você nota algo que chama a sua atenção. No meio da festa, vocês tinham descido e entrado ali meio desconfiados, tudo, vendo as pessoas ali, mas acabaram não se dando conta disso, mas você percebe isso agora. Você pode mostrar pra ele, se você quiser ou não, tá? Assim, no canto mais afastado ali, longe das pessoas que estão dançando ali no jardim, né? Existem algumas espreguiçadeiras, tá? À beira da piscina, tem pessoas deitadas ali, na maior preguiça, tá? Tem pessoas que estão nessas espreguiçadeiras se drogando. Vocês veem, assim, várias pessoas que estão injetando, né? Fumando e cheirando ali despreocupadamente. A preocupação que o Arthur estava no quarto dele, que vocês não presenciaram, essas pessoas não têm a mínima preocupação ali onde elas estão. Mais que isso, existem pessoas que estão fazendo sexo no meio da festa, sem se preocupar com os olhares dos que estão ao redor. E quando eu falo pessoas fazendo sexo, eu não falo que tem um ou dois casais, tem assim vários casais, né, de diferentes gêneros, e existem turmas. Em alguns pontos vocês notam pequenas, você, né, no caso, nota pequenas orgias ocorrendo. A festa, ela é muito mais animada do que você supunha ser. Isso é extremamente estranho. Muito estranho. Eu pego e mostro pra você, porque eu fico confusa. Para de beber, para de beber no mesmo momento. Ih, aquilo de morgia mesmo? Eu tô bebendo. bebendo assim, caralho, não vi aquela porra. E aí vem, passa do seu lado, um cara dá uma trombada pra você. Ô, oh, desculpa aí, irmão. E aí, cara, que bração? Sai fora que eu não quero papo. Ah, vai querer fugir de um desafio? Vamos tirar uma queda de braço ali, irmão. Sai fora. Vamos lá tirar uma queda de braço. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó, olha aqui, ó. Típico do americano. Empurra ele. Você empurra ele? Você empurra ele? Ele, ô, oh, irmão! Vamos sair no braço então, ele dá um empurrão em você também. Eu posso interferir? Aí ele chega com o pincel em você. Vamos lá! Dá uma experimentada em você. Eu tento te segurar e falo que o comportamento dele tá parecido com os caras do carro, pra gente prestar atenção e ter mais cautela naquele lugar. Que é um lugar que é diferente. Vou tentar pegar o braço dele. Ele vai Vou tentar pegar o braço dele, mas de uma forma defensiva de isolar ele, não pra contra-atacar. Uma forma de segurar. Imobilizar. Imobilizar. Ok. Que é que rola aí? É briga? Força, né? Força mais briga. Força mais briga. Força, né? Força, tá tentando segurar, né? Força. 3, eu sou especialista em boxe. Por que ele ia brigar? Nossa, ele tem. Aí ele acerta um no dado, não adianta. É, jogo. O jogo é assim. Depois que você toma aquela cerveja, você tá vendo essa cena aí? Vai batendo efeito da cerveja, vai dando uma sonolência pra você, em você. Você vai olhando aquelas espreguiçadeiras, vai te dando aquela vontade de deitar, se estirar ali e ali ficar até o sol raiar. 4 sucessos. Eu ainda assim, mesmo com essa vontade, como eu tô temerosa, eu vou tentar subir e voltar pro meu quarto. Ok. Jogue um teste de. Nossa. 4 sucessos, tirei, viu? Ok. Joga um teste de perseverança mais autocontrole. Surubão. 4. Vou jogar pro cara. Ele joga 4 dados. Muda de dado, né? É bom. Ah, ele que joga. Não, tô jogando contra o teste dele aqui. Um sucesso só. Tirou 4? Ah, você já passou aí agora. 2 sucessos. Ok, beleza. Eu vou ficar no meio do caminho. Sabe quando bate aquela preguiça absurda? Né? Te dá aquela preguiça absurda, mas você fala, não, tá estranho isso aqui. Aí você consegue, assim, se centrar pra ir pro quarto, tá? Você dá aquela torcida ali, fortão, gostei. Tá segurando ele, né? Tá segurando, ele tá preso, né? Você é o bichão, você é o cara mesmo. Você é foda, vou mano. Levar tô virando seu fã já. Vou levar até a piscina. Vai levar até a piscina? Vou jogar ele na piscina. Jogar na piscina? Ah, você vai levando, né? Chamar a atenção de todo mundo agora. Aí, ó, você vai passando no meio, né? Segura aí ele. Todo mundo, ei, olha lá, o Steve Argyle foi imobilizado. Ó, o Steve, ó, ele vai jogar na piscina. Jogou na piscina, todo mundo. Vem uma galera comemorar com você. Puta, você é o bichão, você derrotou esse verdade. Ninguém nunca tinha feito isso. Você é foda pra caralho, mano. Eu volto. Deixa eu te pagar uma bilhete. Ah, não, que eu não tenho que pagar nada. Eu ignoro ele e volto. Vai ficar também? A Jurema. É. Não vem mais a Jurema. Tá vendo pro seu quarto? A Jurema. A Jurema, ela se distancia. Eu fico ali no. A Jurema, você. Rola um teste de perseverança, mas alto controle. Não daria pra dar o tempo da gente descer? Já. Já vai dar. Deixa eu só rolar o teste dele. É. Aí saiu quase junto também. 2. Isso, vocês vão sair praticamente juntos. 2 sucessos? Beleza. Bom, você ignora aquela galera ali que tá te ovacionando, né? E sai pra procurar a Jurema. Vocês três vão sair do quarto? Sim. Ok. Quando vocês saem do quarto, retira da ficha de vocês um ponto de força e vontade, por favor. Tá. Marca um ponto gasto aí. Por que perde? Depois eu explico. Tá. A gente tá perdendo força de vontade. Perdendo força de vontade. Ah. Vocês saem praticamente juntos do quarto no exato momento em que a Jurema ela tá subindo de volta, assim, com um ar de cansada. Tá? Você tá assim, cansada, cansadona mesmo. Certo? E vocês vão escutando pouco mais atrás, né? Os resmungos, os gritos lá fora, né? A fogueira na festa. Tá, vai ficar lá embaixo? Ok. Vocês vão escutando a cantoria. Você é foda, mano. Você é foda. Como é que é seu nome, cara? Derrotou o Steve Argyle. Que cara bom. Né, galera? puxando seu saco, literalmente. Se você entra na piscina, morre, até a cintura morre uns 4 afogados ali. E aí vocês 4 se encontram lá também. O que tá rolando ali? Tava tudo muito estranho. Tava muito bom pra ser verdade. Eu tava na festa, tô cansada. Eu acho que todo mundo veio pro quarto. Tentei chamar como o Clark. Tentei chamar o Clark, o Clark tava arrumando briga lá embaixo. Mas é o básico do Clark, né? Não, nós vamos ter que ir lá. Eu acho que pelo menos um de vocês tem que ir lá salvar o Clark. Vamos lá. Mas o resto deveria. O resto deveria voltar pro quarto. Não, Jurema, vamos pra festa, Jurema. Eu tô morto de fome. Tem um pessoal muito estranho, vocês têm que observar isso. Tem um pessoal muito estranho. Observar. Estranho porque a pessoa tá... Lembra aqueles caras que nós encontramos na estrada? Lembro. Eles estão com um comportamento similar. Ah, os caras devem estar querendo fazer uma festa. Não, não são eles. É só isso, cara. Mas alguma coisa tem estranha. Ah, só tem bêbado ali então. O quê? Tem cachaça então. Não, por que que daria tanta bebida de graça pra gente? Ó, eu já mas por quê? A bebida é grátis? É grátis, comida grátis. O bordão é mexicano, ele é uma bonzinha. Por que, que a gente não tá lá? Vamos comer. Fala da orgia. É, tem toda a bebida. Vamos comer. Tem ai, tem gente transando em tudo quanto é lugar. Viu? Sério? Vai embora! Pega meu shortinho de esportista, meu taco, eu já não quero mais nem treinar. Mas, vamos lá. Você não sabe! Isso é seu pé! Ele sabe isso! Você tá no quarto até agora fazendo o quê? Tomando banho? Você tá tomando banho? Não, só eu! Você cansa pra tomar banho? Mas eu tô com fome só, eu quero comer! Oi, gente, tá fazendo o quê? Qual que é o quarto? Você também vai? 13. O meu tá do lado, né? Do lado. Eu escutei também, já passou ele no quarto. Ah, escutou! Você escutou, com certeza você ouviu! 5 vezes você ouviu. Você achou até que fosse ter uma sexta vez. Você já não aguentava mais escutar. Eu tô de larica agora. Eu tô conhecendo só ir lá comer. Tá laricado total. Caralho. Eu vou pro quarto. Gil, vamos. Vamos lá, gente. Que enrascado, hein, Gui? A gente come. Vamos lá ver. E aí mais tarde a gente sobe. Gostando de ver do meu amor. Eu tô muito sonolento e muito mal. Vou pro quarto. Vai pro quarto. Eu vou ficar lá jogada, seu. Você vai ficar sozinho no quarto sem comer. Eu já tomei duas cervejas, eu tô doidinha. É por isso que você não comeu. Vocês me trazem pra mim? Eu espero. Eu volto aqui no teu quarto. Eu espero. Eu vou ficar aqui. Ah, não jogou nada, é? Voltou pro quarto? Voltou pro quarto, beleza. Esperando o vendedor dormir. Ok, maravilha. Mas quando é muito esmola, o produto é você. Você entra no quarto, Jurema. Seu quarto tá normal, tudo tranquilo. Então, você olha pra aquela cama king size. Assim, na mesinha de cabeceira, tem uma champanhe rosé no gelo. Né? Em todos os quartos vocês têm, esqueci de falar, tá? Tem uma champanhe rosé no gelo. Você olha aquilo ali, dá aquela vontade de dar uma descansada tremenda. Tá? Mas aí agora você tá no quarto, em um lugar tranquilo, lugar seguro. Eu tranco a porta. Ok. E não bebo mais nenhuma bebida alcoólica, nenhuma bebida. Não? Ok, ignora a champanhe. Porque eu tô com muito medo ainda. Perfeito, perfeito, muito bem. Mas eu sou medrosa também. Ah, boa, boa, boa. Ignorou a champanhe rosé ali no gelo, deitou na cama. Mas ali, eu foi sigo dar uma descansada. E eu sigo também meu sexto sentido. Meu sexto sentido sempre está falando que lá no canal. Ok. É vocês vão então pra festa. Aí vocês veem o Clark. Vocês veem o Clark, ele sai daqui, né? Tentando expulsar uns outros marombadinhos que estão ovacionando ele, estão puxando o saco dele. Não, seu cara foda, você vai ser nosso líder. O Steve Argyle já era. Né? Seja nosso líder. Cara puxando o saco dele. É, quando vocês chegam ali, vocês veem tudo aquilo que ela descreveu, vocês, como ela descreveu, fica fácil vocês verem, tá? Sucesso automático, vocês olham e vocês veem. Aquela patuleia, aquela gente largada, tudo gozada pra tudo que é lado, povo transando aqui, transando ali, povo se fartando de comida, de bebida, de drogas, tudo que vocês podem imaginar. O outro cara na piscina. Cadê o celular? Não sei não. Eu fico no canto lá. E aí, Clark? Tá rolando aí? Ô, Clark, você também não me ajuda, né? O que tá acontecendo aí? Você não tá ali. Eu sei, mas não me ajudou. Não me ajudou, né? Fala, vocês viram, Jurema? Ela tá no quarto. Vem, foi pro quarto. Cansada. É. Tadinho. Querido. Acho que é pra... Ah, com a Manoela segurando o candelabro. Oi, Emanuele. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Estou extremamente relaxado. Tem um Cadillac aí no fundo? Você não tá afim de ir lá comigo um pouquinho, não? Um Cadillac? Eu adoro carros antigos. Também. Vamos. Eu estendo o braço assim pra você. Eu falo assim, você me aponta no caminho, você pode me mostrar o complexo? Não, porque ele é só um caso esporádico. É férias de verão. Eu olho pra você e falo, vou usar umas rebatidas. Sem vergonha. Se possível. E você é bom contato? Eu... Digamos que eu faço... do taco a minha vida. Será que eu vou poder presenciar algumas rebatidas suas? Ela vai com a mão lá embaixo, enche a mão. Já tá arrastando você pelo taco pro Cadillac. É. Vocês vão pro Cadillac lá e vucu vucu. Jeff, então, quando ela pega nas minhas bolas, quando ela enche a mão, eu olho pra ela e falo assim, eu adoraria ir no Cadillac com você e te mostrar o que eu sei fazer com o meu taco. Mas, como eu disse, estou extremamente relaxado e com muita fome. Vou me reunir com os meus amigos. Sério, a fome pode ser, mas relaxado não tá muito bem. Jeff, eu uso o saco rápido e saco meu taco assim, ó. Com ele assim, pra cima. Joga perseverança mais autocontrole. Tá bom. Porque eu vou usar o jargão esdrúxulo, chulo mesmo. É uma gostosa como você nunca viu. É. Então vai tomar ali. Então tem que ter perseverança e autocontrole. É difícil. Três sucessos. Ok. Com os dois tacos ele pro alto. Ele é atleta, né? Com os dois tacos pro alto. Ele é você atleta, consegue. Ele é atleta, Você consegue tá uma bomba resistir a ela e volta pra como se alimentar. E lembrando que minha virtude é temperança. Toda vez que eu ajo dessa maneira, contra um impulso, okay, eu recupero um ponto de força. Recupero sua força de vontade, então. Muito bem. Parabéns. Depois você perdeu. Parabéns. Boa. Chega um. Eu vou gastar esse aqui pra ajudar nós, família. Chega um dos amigos que estavam na recepção. Né? Os caras parecem uns Google Boys. Boa. Né? E ela tá tarada. Já chega dançando, né? Não tá, não. Chega dançando. Tá, não, é tá com ciúme já. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Ai, é ciúme. A cara é chega dançando. O cara é pique o Patrick Swayze no Dirty Dancing. Eu não sei quem é Patrick Swayze. Eu não sei. Nossa. É o que fez o Ghost. Que triste, o cara. Fez o Ghost. Ghost. Ele é chega o... dançando pra você. Sexy, botou tão. Quer dançar? Sabia. Tá com a bebida na mão já? O capitão já tá com a bebida pra sim, você, ali. A Bia safada, sim. Bora. A Bia tá no quarto do outro agora. A Bia é piranha. Ela vive transando e usando droga, mano. Vocês vão dançando. Eu sou uma bicho-grilo careta, assim, né? E ao contrário de vocês, eu vivo a vida. A dança que vocês estão dançando parece a dança do acasalamento. É uma dança sensual. O movimento é sensual, é sexy. É erótico até. O movimento é sexy. É, exato, exato. Né? E aí você percebe que você tá entregue ali naquele... Bebendo. Naquela dança que é praticamente um ato sexual. Tá? E vocês vão dançando, ele vai levando você pra um divanzinho ali, pra uma espreguiçadeira, ele olha pra espreguiçadeira, olha pra você e fala, vamos, tá afim? Meu, esperança, vambora. Okay. Quando vocês olham... Você tinha que ter ficado lá embaixo com a gente. Quando vocês olham, vocês veem a Bia... Volta, muda de ideia. Vocês veem a Bia, gente. Tá lá no não, mundo. Não, mas dá tempo. É fechar ou não? Ele fica por cima. Não, não importa. Ele joga uma toalha assim por cima. Eles estavam demorando muito, resolvi descer. Ah, é? Resolvi descer. Voltou? Ok, então joga perseverança mais autocontrole. Ah, não, eu vou deixar a minha amiga louca. Quem é, na Laura? Eu jogo perseverança. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Minha amiga é louca, desmiolada, deixa ela sozinha numa festa de suruba. Eu vou descer lá. Ela vai se jogar nas primeiras 15 piadas. Você vai observar ali. Perereca suíça, ainda se joga e fica. Eu não sou egoísta. Então eu vou ter que ir lá, né? Ok, Bia, você consegue resistir? Ele fala, não, vamos. Você não, aqui não, vamos pro lugar mais reservado. Tudo bem. Quer ir pra um quarto? Quer ir pra um carro no fundo, no jardim? O que você gosta? No jardim? Bora pro jardim! Pro meio do mato. É, o jardim é mais tranquilo, entendeu? Os carriquinhos que não vão. Ninguém vai interferir. Você ainda tem adrenalina, mas é mais reservado. Ok. Ele pega uma toalha ali. Ele pega uma toalha, leva você pra um jardim no fundo, que tem umas, uns canteiros de arbusto, alguns shoeberries, né? Joga a toalha no chão ali. Deita você delicadamente com carinho. Não existe frufru. Entendeu? Deita você delicadamente com todo carinho. E se deita em cima de você. Biscatão. Brincadeira. Mais uma hora de prazeres luxuriosos. Pra mim, como força de vontade. Eu sei. Ok. É que eu já joguei a aventura. Clark já jogou? E Arthur. Ela já conhece. Ela tá só aqui pela diversão. Eu sou pela diversão. No bar eu peguei um uísque, mas não bebi ainda. Ok. O capitão serve um uísque pra você. Lembrei do que ela falou, que ela tava tendo um pouquinho mais de foco quando ele chegou ali, né? Daí, pelo fato de ela voltar assim, a fuda bebida, bebeu só uma latinha, eu falei, peguei só o coffee que ali na mão, fui pra piscina. Esqueci da mesa de comida pra levar pra ela, fui na piscina. Olha aí, o cara esqueceu de levar comida pra você. Na piscina, como eu vi uma orgia rolando pra todo lado, droga pra todo lado, fui na piscina, encostei numa das esquinas lá, meio afastada, e acendi o black copo na mão. Okay. Fiquei lá um tempinho. De boa. De boaça. Observando as pessoas ao redor, como estão se. Igual a Fê, basicamente, que ela falou ali, okay. De vendo o pessoal ao redor, como se comportam, escutando um pouquinho as conversas que tá rolando. Sim, espero que tá. Conversa, não tá rolando conversa. Que conversa? Não tem conversa. Tem é a galera curtindo como se não houvesse amanhã. Ali. Como se não houvesse amanhã. Você fica desconfiada, né? Tá demorando todo mundo, né? Joga um teste de perseverança e mais autocontrole, porque a cama tá tão boa. Tá. É confortável, hein? É. 4. A gente concorda, hein? Boa! 3 sucessos. Boa, tá? Mano, ela tá uma pesada. A pesada tá tão boa. A preocupação com sua amiga é maior do que sua preguiça. Aí você se levanta pra ir atrás dela. Quando você se levanta, uma coisa acontece. Na média. Você sente um calafrio assim percorrendo a sua espinha. Você olha pela janela e você vê uma lua como uma... Tava aqui que sumiu, caramba, cadê a lua? Nossa, até lua, eu nem vi lua. Ela subiu? Ela desceu. Você vê uma lua crescente, gigante, brilhando assim pra fora do hotel, tá? E esse calafrio te arrepia, te dá uma sensação ruim. Muito, muito ruim. No meio da festa ali, você se desvencilhando da Emanuele, assim, já com certo arrependimento, sente também um calafrio na espinha. Jeff. Parecido com o do carro lá? Será que é a mesma coisa? Mais forte que o do carro. Vocês se arrepiam assim de se contorcer, de doer as costas, de arquear as costas. Eu sinto também isso aí. De cabeça. Você tem esse sentido também? Sim. Você tá lá, intuição com o sendo torada e sente o calafrio. Sendo torada. Com carinho do namorado. Eu tenho que quebrar o aparato dele, então. Eu tô longe deles. A gente tem noção de quando tá no quarto ainda. Até sair. A gente tem noção de quando a gente sente esse sentido? O que a gente acha que é, vamos dizer assim? Você teve essas sensações quando você era criança e foi na casa da sua avó, pro velório dela, quando ela tinha acabado de falecer. Você sentiu esse calafrio e você viu a sua avó passando de um cômodo pro outro. Mas sua avó tava morta em cima de uma mesa. Então eu tenho noção de que é alguma coisa sobrenatural. Assim. O Jeff, desculpa. Pode terminar. Então, sabe quando você tá na parada, você joga a pessoa pra trás assim, ó? Calma, meu bem. O que foi? Fiz alguma coisa errada que você não gostou? Se foi isso, me desculpa. Ele acaricia seu rosto, te dá um beijo. Tem uma coisa errada. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá. Tá sim. Somos duas pessoas livres em despedida se amando aqui. O que poderia estar errado? Sabe quando eu posso dar uma olhada pra você dar uma procurada? Sim. Eu tô vendo se eu vejo algo. Raciocínio mais autocontrole. Quem tá na festa lá, raciocínio mais autocontrole. O Jeff, no meu caso, eu sou latino, né? E aí minha família é supersticiosa. Uhum. Esse calafrio significa realmente um espírito. A gente tem esse negócio com a morte. Ela é tipo a cabra. Uma parada assim. Então, é o tio pra cabra. A primeira vez eu nem me liguei, mas na segunda vez, duas vezes no mesmo dia, você fala, pô, isso aqui é sobrenatural. Então três. Eu quero procurar também. 5, 7 e 1, 0. Nossa. Os 10 rerola. Eu rerolei, tem o 7. O que eu rolo então, gente? Desculpa. Joga, eu sinto mais autocontrole. 5 dados. Não acessa a percepção. Eu vou descer lá atrás deles. Ok, hein? Ah, eu tenho olhar atento, mas é investigação. Eu não rolo nesse teste, ok? Nenhum. Olhar, e uma falha crítica, na verdade. Falha crítica é só quando você joga um dado certo. Ah, ok. Olhar atento? 3. É visual. É, mas é outra. Mas é outra. Outra coisa. É investigação. É investigação. Okay. Se eu estivesse investigando algo. 6 dados. Todo mundo conseguiu sucesso, né? Eu não joguei. E ela não tava lá também. Eu não joguei porque eu tava no quarto. Você no tá quarto. Descendo. Eu não vê, mas você ouve. Na verdade, você viu, tá? É, mas é uma coisa ruim? Terrível. É algo terrível. E eu posso tentar descobrir o que eu quero ver? Três. Posso tentar... Vocês três estão... Todos vocês, né? Vocês escutam... Um uivo ecoando de fora do hotel. Um uivo assustador. Terrível. E vocês três veem uma sombra gigantesca descendo do morro atrás do hotel e vindo correndo velozmente na direção da onde está tendo a festa. Você escuta esse uivo. No momento que você chega no saguão de entrada, tá? Você só vê o Morrissey tirando o chapéu, abrindo uma portinha, entrando assim, um cômodo no fundo ali, como se fosse o banheiro da recepção, tá? E você escuta do lado de fora, ali na escadinha onde vocês entraram, tá? Entrando no hotel, você escuta um choro feminino, como se fosse uma mulher jovem chorando. Eu vou até lá. Você vai até lá? Ok. Vocês estão vendo esse vulto descendo com tudo, indo no meio da festa. E as pessoas estão simplesmente ignorando. Tipo, é um jovem? Não estão nem aí. É, sabe, e aí, quando chega essa sombra no meio da iluminação, vocês veem essa figura. Ser quadrúpede, como se fosse um lobo. Como se fosse um lobo da altura de um cavalo árabe. Com chifres. E a impressão que vocês têm é que a pelagem dele é formada de sombras. Ele chega rosnando, né? Gritando assim. E as pessoas não se dão conta da presença dessa criatura. Ele está na piscina. Ele começa a urrar, né? E as pessoas começam a perceber esse ser, começa a gritar. Desesperados, tá? Ele vai, começa a jogar mesas, cadeiras pro alto e avançar pra cima das pessoas. E aí as pessoas começam a pegar facas e tentam estocar essa criatura, mas vocês percebem que não conseguem feri-la. As pessoas em desespero começam a correr, tentar ferir a criatura ela vai cabeceando, escoiceando, jogando as pessoas pra longe e vira um caos, vira um tumulto essa festa. O que vocês fazem? Isso aí eu já tô vendo. Eu não tô vendo. Aí você já tá vendo. Eu não tô vendo. Você não tá vendo. Você só tá escutando lá na frente os uivos e os rosnados dessa criatura e os gritos de desespero das pessoas, barulho de coisas sendo quebradas e arremessadas. E quando você chega na porta, você vê que tem um casal na frente, ali, na entrada. Tá? É uma jovenzinha, ela aparenta ter uns 15, 16 anos. Tá? E um rapazinho também de idade similar. E chama a sua atenção que ela tá barrigudinha. Ela tá grávida. Ela abraça ele. Não, de novo não. Essa coisa horrível não. Ah. Ele, calma. Não vai acontecer nada. A gente vai se esconder, ele não vai pegar a gente. Fica tranquilo. Você vê esse casalzinho desesperado, em pânico. E lá no fundo vocês estão... Aquele gritaria, aquele desespero. Eu posso interagir com eles e perguntar o porquê de novo, não? Tá aí, pode. O porquê que de novo, não? Eles vão assustar pra você. A criatura. Tá no fundo de novo. Tem um azul, acho que é pela cima hoje, é. Mas você não viu? E a pizza, perigo, né? A menina, ela olha, ela sai do peito dele assim. E é perigoso? Ai, meu Deus, ela é nova aqui, ela não sabe ainda. Como que a gente faz pra se salvar? Não se salva, não tem o que fazer. E como que você sobreviveu? Ai, por sorte, eu acho. Deus deve estar protegendo a gente. Mas o que você fez? Você se trancou? Tem algum lugar que a gente pode ir? Você conhece algum lugar? Você trabalha aqui no hotel? Não, a gente tá preso aqui. Tá preso há quanto tempo? Uns 2 meses. E não consegue sair? Não. Não tem escolha? Não tem como? Não, não sei como. Me ajuda aí, ninguém aparece. Ele não tá aí. Tá sozinha. Tá sozinha. Vocês podem ir lá fora comigo tentar me ajudar a salvar meus amigos? Aí tá, aí vai fazer a sombra. Onde? Lá fora? Lá onde, lá onde tá? Ai, não, não, eu tenho medo. Não, desculpa, olha o estado dela. Não posso. Não tem nada que a gente pode se defender? Entrega tremendo assim pra você. Um 3-8. Eu vou lá fora atrás de vocês. Você vai lá? Vou fazer o quê? Ok. Vocês estão lá no já meio desse ataque. Tá vendo? Monstro correndo aqui, ó. Podem ficar aí de presente pra vocês. Nesse é o corredor, da onde a gente veio. Eu tô em direção aos meus amigos. É, eu tô em direção aos quartos. Caguei pros TV que tava ali comigo e fui em direção ao corredor. As pessoas estão em desespero, em pânico, correndo, morrendo de medo desse ser horrendo, bizarro, estranho aí. Tá? E. Eu tenho uma playzinha pra fazer, tá? Você tem uma playzinha? Tem. Faça a sua play, então. Jeff, a hora que eu vejo aquela criatura alucinada, desgraceira, eu quero ver quem ela tá focando primeiro. Se tem alguma coisa que as pessoas fazem que chama a atenção dela, se é barulho, se é grito. Tipo assim, ela pulou e atacou um aleatório. Não, ela pulou e atacou o primeiro que gritou, o primeiro que correu, que chamou a atenção dela, se ela tá olhando. Eu quero ver o que tá atraindo essa criatura. Pode ser uma percepção, raciocínio mais autocontrole. Isso, e aí, vê se ela já matou alguém. Pode. No seu âmago, Clark. Você vê aquela cena acontecendo? Dois sucessos? Dois. Beleza. Ele parece um animal ensandecido atacando a esmo. Tá? Só que você nota algo diferente. Ele tá causando terror, espalhando pânico, o caos e abrindo caminho. Abrindo caminho. Pra quê? Conforme ele vai... E batendo, jogando todo mundo longe, deixando todo mundo ferido. As pessoas vêm, cutucam ele com facas, sem conseguir ferir, né? Ele não ataca ninguém. Ele ataca, ele cata assim com a boca, joga longe uma pessoa... Né? Dá uma cabeçada, dá coice... Tá? E vai tirando todo mundo do caminho. Ele vem em direção da e ele vai indo numa direção específica. Você olha no final da trajetória calculada dele. Tem um cara. Tem o quê? Tem um cara. Um homem. Um homem. Um cara que ele tá deitado numa daquelas espreguiçadeiras e ele tá injetando heroína. E ele joga a seringa fora. Ele pega uma cachimbo. Uma pedra de crack e dá aquela tragada profunda. Eu tô longe da criatura. Tipo, a criatura tá lá, o cara tá aqui, eu tô vendo. 10 metros de distância. Ele tá na beira da piscina? Não tá na beira da piscina. Tá num divãzinho. Tá num divãzinho, tá, mas não tá na beira da piscina. Ah, no meio do jardim, perto das pessoas que estavam dançando, né? Eu olho pros meus amigos e... Eles estão perto? Aí ele pega assim, ele fuça assim numa caixinha, né? Aí você vê ele vir com os dois dedos cobertos de pó. Ele põe assim. Eu olho pros meus amigos e falo assim... Não, se a criatura não matar esse cara, droga! Eu falo assim, ó. Ele tá indo na direção daquele cara! E eu aponto e falo assim, ele tá indo na direção daquele cara! Quando você aponta, a criatura, ela olha pra você, te encara. Mudou o foco. E aí encara o cara. E vai na direção do cara. Quando a criatura te encara, você tem que fazer um teste de... Como é que é medo aqui, gente? Medo deve ser autocontrole mais perseverança. Boa. 5 da vida. Você tem que tirar 3 sucessos. Força de vontade aqui eu tenho que declarar antes. Tem. E aí são 3 dados extras? Aham. Tô gastando. Cinco sucessos. É. Encara você. Eu encaro ela. Você encara ela com temor, mas você não desvia o olhar. Ela desvia o olhar de você volta o olhar na direção do cara que você tava vendo e ela dispara na direção do cara. Sai correndo na direção do cara. Vocês fazem alguma coisa? Clark, no seu âmago, você olha para aquilo e assim, bate uma ideia besta em você. Você enxerga isso como um desafio. Você é retardado mesmo, né? É. O que vocês fazem? Ah, mas eu desafio, mas eu não sou autoconsciente pra saber que não tem como, né? É, no meu tempo, assim, aqui, deixa eu só perguntar, por exemplo, a parte de ocultismo, como é que funciona? Como assim? É, eu não coloquei ocultismo. Porque eu tenho ocultismo 3. Uhum. Eu tenho 2 também. Como eu sou estudante de história, tenho ocultismo, já peguei alguma coisa relacionada. É, isso aí, esse é o caminho. Eu quero entender primeiro o que eu tô lidando, se aquilo é... Quero entender mesmo o que ocorre, como ela se é uma pessoa que se transforma. Se é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, uma lenda, conta, né? Alguma história. É sobrenatural, alguma... com certeza. Você não precisa nem rolar teste pra saber. É um ser sobrenatural. Mas eu quero saber detalhes, assim, se eu consigo saber pelos meus conhecimentos. Joga um teste. Biológicos, né? Inteligência mais ocultismo. Papel. Tipo, se ela tem aquela coisa, pelos meus conhecimentos, se ela tem a bomba não explode. Pontos pra pontos vitais, se é possível derrotar. Isso aqui, ó, e acertou sem querer. Improvisados. Você consegue acertar alguma coisa rapidamente, assim, você não precisa ter exatamente a ferramenta. Você consegue improvisar alguma coisa. É um gambiarra. É isso. Não você faz. Nada, mas... 4. Sei. 4. Quatro sucessos. O Bic já morreu. Só assim pro Bic acabar. Quem mandou essa ferramenta? Você tá guardadinho lá. Tá quietinho. 4 sucessos. Eu já tá. Pego. Tô no canto da caixa de caixa. Meu gás escondeu. Sumiu, daí eu comprei um. Daí sumiu, eu comprei outro e ficou perdido de dois. Daí eu fui dar uma lista nas caixas. Primeiro de tudo, é um ser sobrenatural. Ele não é desse mundo. Isso está evidente para você. Você nota que ele, de alguma forma, apesar dele abocanhar as pessoas, tá bater nas pessoas, jogar as pessoas longe, de alguma forma ele é incorpóreo, imune às estocadas que as pessoas dão com as facas. Tá? É como se ele fosse um ser com um espectro composto de sombras. Como se fosse uma criatura fantasmagórica. Então, por exemplo, a hora que as pessoas tentaram furar com a faca, é tipo, foi tipo como passasse por uma fumaça. Uma fumaça. Exato. Não é uma coisa que a armadura, a própria casco... Não, a mão furasse uma fumaça. A mão atravessaria junto ou tem que passar uma coisa, mas não... Atravessa junto, a mão atravessa. Não consegue furar, é como se ele fosse uma fumaça. Tá? E você percebe uma coisa nele. Ele é uma criatura que, de alguma forma, ele se... Como se ele se alimentasse do medo. Porque quanto mais terror ele vai causando ali, você vê que mais longe ele vai jogando as pessoas. A mais forte vai ficando. Tá, eu tento entender isso. De alguma forma, essa figura aí, ela se manifesta como os medos inconscientes das pessoas. Cara, sabendo disso, eu pego o uísque ali do bar, que eu tava perto do bar, encho meu copo, sento na cadeira. Então é o medo que alimenta. Vou mostrar, tipo, vou me posicionar no sentido de que parece que eu não tô vendo nada. Cruzo as pernas, tomo meu uísque. Mas a bebida tem alguma coisa. Acendo cigarro. Não interessa. Não senti... O mestre não falou nada. Agora vou fazer uma play. Senta do seu lado. Com um capzinho. O capitão sai. Uma taça de vinho. Ele senta, ele tá assim? Senta e tá igual a você. Na tranquilidade, ele tá igual a você, ele olha pra você. Não temos esse espírito aqui desde 69. E vai e toma o vinhozinho dele e tá de boa. Então, vocês brindam e a fera tá causando caos. Tá causando. Vocês observam isso, né? Eles observam isso. A gente observa. Observa. Nisso, eu deu, já deu tempo de você chegar lá. Você tá com punho de uma arma agora, hein, meu amor? Eu já cheguei perto deles já? Já chegou perto. A minha arma tá na cintura. Chegou perto, já viram o. Já sacaram o Juan apontar o cara. Vou mandar pra quê? E a fera vai tá lá. Tem correndo na direção dele. Quando ela vai pra cima do cara, já não, físico aqui, ó. Ok, o cara ele. Habilidade, ele só dá aquela levantada. Habilidade. Olha pra fera no segundo ali, ó. No segundo nome aí. Pega um baseado. O que você quer? Dá habilidade. Mais um trago, olhando, soltando fumaça. Eu tenho três. E aí você chega perto do Clive, o que você vai fazer? Eu amigo, provavelmente eu sei que você não tem. Vocês vão fazer alguma coisa? Sim. A Jurema já chega nesse momento que a criatura tá correndo e o cara lá tá dando um trago baseado dele olhando pra criatura. Como eu não tenho munição, eu vou dar minha arma pra Arthur. Você não sabe se veio. Eu tomo com ela e vejo a arma. Eu tenho mas ela não sabe usar arma. Eu não sei usar arma. E como a gente sabe, também eu sei que eu sei e ela não sabe. Daí eu não sei usar peço, arma. Pego arma. Peço pra ela a arma. Eu dou pra Arthur e tento conversar com você. E olha, eu somente devolvo, mas não atiro. Só. É, eu meio que acho que tem algum problema aqui agora. Você tinha razão, hein, Jurema? Viu? Eu tô assim, ó. Nossa, Jurema, você tinha razão. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Você tava certa no final. E vocês observaram o Clark? O Clark. Daí o Clark tá tranquilo e vai pra ele. Que isso, Clark? Onde é lá? Do explica Clark. Pra gente okay. Clark, bora, meu parceiro. Vamos embora. Pega o carro, chave do carro. Chave do carro. Vamos embora. Embora. Não demonstra o medo, fiquem quietos. Que não demonstra, você tá louco? Eu tô com medo. Cata o cara. O bicho. Cata o cara. Que cara? Ele tá usando droga? Tá usando droga? Tô drogado. O bicho devora ele. Abocanha ele. Vocês veem as perninhas do cara chacoalhando o cara. Que isso, cara? Gritando dentro da criatura. O cara tá tão anestesiado. Grito de horror. Um grito de horror. De pavor. Um a criatura cata esse tá cara e vai devorando então, ele. Pra matar ele não é incorpóreo. Pra matar ele. Ele atinge. Agora é o momento que dá pra atingir o bicho, eu acho. Ok, o que vocês fazem? Como eu tô mirando, eu vejo a ação, então eu atiro nele. Você atira? Atiro, tô mirando, então eu tento atirar na cabeça dele. E eu tento, eu tento me controlar. Qual o teste de armas e fogo mais destreza, né? Eu tô fazendo um coquetel molotov. Eu tô tentando ter autocontrole. Armas e fogo mais destreza. Nossa, muito. Três sucessos. Três sucessos? Se mirou na cabeça? Mirou na cabeça. Dispara, tiro certeiro na cabeça da criatura. O que eu vejo na criatura? O que vocês veem aqui, a bala atravessa. Eita. Joga um D10. Se der um, vai atingir alguém. Uia, quase! Uia! Passou de raspão num cara. Pega-se de raspão na orelha e cara. Ai, cai no chão gritando. Tá? Vocês percebem que a bala atravessa a criatura por causa disso. Pega de raspão na orelha de um cara. Ela, que pega gritando, ela não morre. Não, eu tô assim, onde é que você conseguiu uma arma? E aí vocês veem a criatura. Uma moça me deu. E aí, mas ela disse que não sabia de nada, de engolir, ela não tem conhecimento o de cara, nada, ela só disse que só que já veio. E aí se vira na direção do Arthur. Já viu outras vezes? Se vira na direção do Arthur, a criatura encara você. Algum perseverança mais autocontrole. Por que passa meses um hotel? Ela tá presa ali alguns meses. Ô Jeff, pode tentar ajudar? Porque essa criatura não me deu medo. Ela não me paralisou, mas não me paralisou. Pode tentar ajudar. Eu vejo... Eu vejo que ela também. Que ela olhou pro Arthur, eu cato minha bolinha, eu tenho uma bolinha de beisebol que eu ia treinar, cato minha bolinha, tô com o taco, cato a bolinha e dou-lhe uma. Uma beteada na bola e eu quero mirar na cabeça do bicho. Mas o meu intuito, eu já entendi que a gente não vai dar dano nele, eu quero que ele se distraia do Arthur. Ok. Esse é meu plano. Entendi. Como é que é prestar ajuda nesse sistema que eu não lembro, alguém? É, você dá um dado. Dá um dado? Então dá mais um dado. Rola mais um dado. Só um dado. Sim. Um sucesso. Um sucesso. Ok. Suficiente pra você... Não morrer. Ficar se cagando de medo da criatura. Tá? Mas você não fica paralisado. Eu só fico morrendo de medo, assim. Você sente o xixizinho começando a escorrer. Tá? E aí você vê o Juan tá, mandando a bola, atravessando a criatura. E a criatura vai indo na direção de vocês. E vai caminhando cada vez mais acelerado. Pro carro! Pro carro! Você quebra assim aquele transe que você tava com a ação do Juan, tá? Vamos pro carro. Mas você se borra de medo, tá? Um ponto de força de vontade. Eu corro pro corredor de volta e vou de ação a entrar pra ir pro carro. Vocês vão pro carro? A gente vai pro carro, gente. Okay. Tô com a chave e vou pro carro. Vai pro carro também, vai ficar de boa. Vamos pro carro. Então a gente vai largar a você aí. Então vai deixar, é. Tá bom, vai. Vocês vão pro carro, então. Vocês vão correndo pro carro, vocês vão passando. Vocês passam pelo Morrice, né? Morrice, corre! Morrice, abre o portão! Ah, é, Morrice, ele fala pra vocês. Eu... Não tem portão, minha cara. Pra onde vocês vão? Embora! Vai, check-out! Toma indo embora! Vocês podem fazer check-out a qualquer momento que vocês quiserem, mas jamais poderão sair. Por quê? Por quê? Como assim? É, você pode entrar na... Sabe quando você, tipo, para, opa? Porque isso é impossível. Saber que estão... Por quê? Como é possível? É impossível. A gente tá... Não, pera aí, Morris. A Julieta falou quando eu... Como que é impossível sair de um lugar, preso. Tá doido? Ele fala isso e eu tento lembrar do arrepio da espinha, assim. Tentem sair, vejam por vocês mesmos. Não, a gente vai sair sim. Você pode, me explicar quais são as consequências de sair daqui? Não há consequências porque não há saída. Você volta pela casa sempre? Não, mas se não há saída, por que você deixa as pessoas entrarem? Eu não deixo. Elas que escolhem entrar. É um loop? Elas chegam. Claro que elas chegam, é um hotel na beira da estrada. Agora é assim de entrar. Ah, da estrada. É. Quantos anos você tem? Da última vez que eu contei, eu estava com 65. E quando foi isso? E foi há quanto tempo que você contou? Quando foi a última vez que você contou a tua idade? No meio da conversa. Metade de todo mundo junto ali no Morrice. Nem seja, faz um bom tempo que eu deixei de contar. Quanto tempo? Acho que uns 20 ou 30 anos. Então, vai, vamos sair daqui, vai. Vamos sair daqui, tá, com certeza. Foi? Então você tem uns 80. Galera, eu vou na frente. Não, mas a corrida tem que ir na frente, ela que dirige. É. Não, mas tem dois bancos na frente, né, gente? Vou a milhão. Ok, vocês correm pro carro. Bora, correm pro carro. Né? Chegamos no carro. Vocês chegam no carro. Aquele casalzinho tá lá na frente, sentado, num banquinho na frente do hotel, abraçados, tá? Vocês montam no carro. Correndo pelo corredor em direção à entrada, a gente vai pelos quartos. Como eu não tranquei quando eu saí, deixei a chave dentro do quarto, eu entro no quarto, pego minha mochila aqui, eu deixei pronta, porque eu não... Tava ali à toa, deixei só peguei minha... Peguei minha mochila com a minha droga dentro. Vai buscar suas coisas? Só peguei minha mochila e saí correndo, porque eu deixei guardada ali. Eu tento interagir com o casal. Perguntar pra eles o que aconteceu. Eu tento tentar descobrir ainda deles alguma coisa pra obter alguma informação. Eu consigo? Como assim? O que aconteceu? Quando eles tentaram sair, o que aconteceu? A gente não sai, a gente só volta pra cá. Tá rodando ciclo. Tá quase o front, isso daí. Vamos tentar a sorte. Vamos tentar embora, vamos tentar embora. Vamos tentar ir embora. O carro. Vamos sair. Vai saindo, né? Disparado, acelerando. Pra ganhar a estrada. Aí vem um clarão nos olhos de vocês. E aí vocês estão voltando de novo pra entrada do hotel. Ah, não. É o front. Já voltou uma série. É numa série. É o From. É a origem, é isso a série. É? É, eles ficam num looping, eles não conseguem sair do lugar. Não. É legal para eles. Eles só conseguem sair na série. Brincadeira. Eles não conseguem, eles dão um looping. Eles não conseguem. Até agora eles não saíram, viu? Já tá na 20ª temporada. Ok, vocês saem, mas vocês vê um clarão e vocês estão chegando de novo no hotel. Não. E o monstro tá onde? Ainda tá ali. O monstro, vocês veem um monstro correndo morro acima. Indo embora, se afastando do hotel. Já fez a vítima dele. Por sorte, foi uma só. E não tem por nenhuma... Por sorte, por rolagens. E, não... e assim, aí a gente... O que a gente precisa procurar agora é uma saída alternativa. Entendi. Uma saída alternativa. E a gente consegue localizar alguma saída alternativa na nossa busca? Tem uma agora, agora o RPG. Que busca? Agora a gente tem que procurar. Onde é que a gente vai? No caminho que a gente chegou lá. Exato. Esse é o plano. Vamos falar com fazer. O Morris. Eu vou procurar a Emanuele. Emanuele, Morris. E eu vou insistir no casal. Casal. Clark. Arthur. Faltou alguém com nome de C aí no meio, né? É, o Clark quem? Arthur, C e Clark. Eu sou preguiçoso, Eu falo, gente, vocês vão pesquisar, então vocês vão... Eu vou voltar pro quarto. Boa. Eu vou no quarto. Minha pizza? Não. Foi cara. Vai pro quarto? Eu vou no quarto. Tá preguiça mesmo, beleza. Vamos falar com o Morris lá, Morris. Morris? Então, vocês... Ou tem uma playbook pra fazer, hein? Não, eu vou pra festa melhor. Vai pra festa? Cara, que você interagir, tem que ir. Ok. Eu quero ir insistir pro casal que eu quero saber os lugares que. Eu quero tentar lá de volta, pessoal. Ok. Eu quero tentar descobrir o lugar. Beleza. Coisas de lugar. Então, vamos entender. Casal, Morrice, Emanuele, festa. Antes disso, eu falo assim, gente, será que não seria legal a gente reunir todos eles e. Pra gente conversar com eles uma vez? Pode ser. Talvez seja uma boa ideia. Né? O que vocês acham? Uma boa. A gente pode combinar de se encontrar num lugar específico. Beleza, eu vou pode ser no saguão lá. Fechou. Eu vou com o Morrice. Tá bom. Okay. E eu tento falar com o casal. Mas saca só, eles não demonstraram medo algum. Exatamente. O casal tem medo? Ah, Emanuele e Morrice. Pelo que eles estão falando e pelo que a gente acabou de passar, a gente está preso aqui. E eles podem estar presos aqui também há muito tempo. Tendo que lidar com essa criatura. Então, mas sabendo disso diariamente, eles estavam muito alegres, não estavam preocupados. É, porque eles não têm como correr. Eles já se acostumaram, pelo que eu entendi. Eu acho que eles estão acomunados, que eles são sobrenaturais. Pode ser que eles não sejam alvos. Porque eles são extremamente bonitos, extremamente simpáticos, extremamente. Meio que eles atraem as pessoas para o lugar. O trinquinho. Aí depois ele faz outra. Pessoal pra ficar ali pra não vai jogar mesmo o bicho. Por isso eles dão pra eles não serem alimentados, entendeu? Talvez. Pra eles não serem ou alimentados. Bom, como eles estão presos ali? Vou daqui pra cá. Casal. É, eu tento descobrir com o casal se tem algum território além do hotel. Ou se é só o hotel, quando você faz o looping, você só vai pra estrada e pro hotel, ou se tem alguma árvore ou algo que... A mocinha tá meio mais calma agora, né? O pai abraçando ela, consolando ela, né? Ele olha pra você e fala... Eu já tentei sair de diversas formas, pela frente, pelos fundos. Já tentei até subir aquele morro que aquele bicho aparece. Mas todas as vezes que a gente se afasta do hotel, a gente volta para a entrada. Não importa o que se faça. E o que você observa você da Emanuele e do Morrice? Você vai esquecer, volta lá. Como assim? Eles são boas pessoas? São más pessoas? Você está assustado com ele? Eu não sei dizer, porque eles tratam a gente tão bem. Mas ao mesmo tempo eles tão tranquilos com aquela criatura estranha, aquele monstro. Eu não sei dizer se eles são bons ou maus. Eu tenho medo. O que a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Enquanto você pensa. É, vou pensar. Morrice. Já pega o Morrice pelo pescoço. Vixe! Nossa, o calma, calma, calma, calma, meu jovem. Calma. Sabe de alguma coisa? O que está acontecendo aqui? Você está muito calmo pelo meu gosto. E solto ele. Por que que eu ia... Por que que eu ia me desesperar? Não há porquê. Ah, não há porquê. Se desesperar. É normal encontrar uma criatura daqui. O que aquela criatura é? Você ou o Manoel deve saber alguma coisa. Nós não sabemos o que aquela criatura é. Ela simplesmente aparece e leva quem ela bem entende. E por que nunca é vocês? É justamente o que nós não sabemos. Você disse que as pessoas só chegam aqui. Sim. Como elas chegam aqui? De carro, de não, carroça. Não. Não, de não. Carroça? É, sim. Desde quando tem esse lugar? Muito tempo, pelo jeito. Bom. Como é que chama o hotel? Não tem um nome. É só hotel. A Emanuele. Ela assumiu a gerência quando o último gerente foi levado. Ah, então vocês podem ser levados? Sim. Sim. O gerente ele foi levado pela criatura Ema, ela sumiu. E como o senhor ela chegou aqui? Ela foi muito boa. Santa Aline. Ah, eu não tô dizendo. Desculpa, pessoal. Ela foi muito boa, ela. No off. Ela deu um jeito de tranquilizar todo mundo e promover essas festas para que as pessoas pudessem se alegrar e. E por que não foi avisado isso? Não foi dito antes? Vocês só não falaram pra gente não entrar no hotel. Porque não adianta. Uma vez que vocês chegam ao hotel, vocês estão presos a eles. A ele. Nossa, é igualzinho o Frão. E eu concordo com a Emanuele. Já que estamos aqui, vamos aproveitar. É o que nos resta. Vou falar com ele. Ele puxa uma garrafinha assim. O que eu pretendo fazer? Desenrosca. e dá uma bolada no whisky. Você se importa de ir até o saguão pra conversar com a gente? Claro que não. Por favor, então, nossos amigos vão nos encontrar lá. Se você puder. Tudo bem. É, agora a gente tá na mesma cena. É, aí a gente vai juntar, o dia vai chamar a Emanuele. Vocês estão indo lá pro fundo juntos, tá? Isso. E aí você avista a Emanuele, né? Ela conversando com as pessoas, né? Calma, amor, tranquilidade, sorrindo. Tudo bem. Nossa, mãe, tudo bem, né? Amor, sossego. O pessoal tá começando ajudando a ajeitar as coisas, como se tivesse acontecido. O pessoal tá voltando à festa. Meio que se nada tivesse acontecido. Tô na mesma cena, posso perguntar. Não, aí não. A gente foi na frente, você fica. O pessoal tá voltando pra festa. A música volta a tocar e as pessoas começam a falar. O capitão no bar ali tá ali, tranquilinho ali. Não, é tranquilo. Chego nele, pego um outro copo de música, não sei onde foi parar o meu naquela hora. Pois não, meu cara. Se chegar lá. Fica à vontade. E fica ali, olha ao redor. Sem entender nada. Eu vou até a Emanuele. Emanuela tava conversando, né? Ela não sabe pra entregar alguma coisa? Olá. Emanuele, o que tá acontecendo aqui? Como assim? Uma festa. Faca. Essa criatura, você não viu? Ah, aquilo, não se preocupe com aquilo. Vocês são recém-chegados. Por quê? Por que eu não devo me preocupar? Você viu que criatura horrível? Você viu o que ela fez com o cara da cadeira? Sim, terrível, terrível. Mas não há nada que possamos fazer, ela chega e leva quem ela bem entende. Sempre só que porque... nos resta é aproveitar. Por que ela que vai você... se me simulando. Eu falo, calma, por que você não avisou a gente? De que adiantaria espalhar o pânico? Veja, não há o que fazer. Somos todos prisioneiros aqui. Prisioneiros de nós mesmos. Não assim que resolve as coisas. Fazer. Pega ela pelo pescoço. Você não tá lá, você tá, Gui. Você não tá lá, Gui, nem você. Eu morri, a gente foi lá pro saguão. A gente foi primeiro ali. Vocês estão indo lá. Tá certo, desculpa. Tu não chega lá nunca assim, também, né? É mesmo tempo que vocês estão conversando. Mas ao mesmo tempo que você tá falando com o casal, a gente não tá possível, não é possível que não exista uma maneira de sair daqui. Você consegue se lembrar de alguém ou que desapareceu daqui? Sem ser pela criatura, claro. Foi embora do aborto, né? Sim, teve uma pessoa que foi embora. Quem? O nome dele era Glenn. Na hora que ela fala isso, eu lembro dos nomes dos músicos. E aí, Jeff, eu quero ver se algumas das músicas, o título ou alguma coisa da música tem alguma coisa a ver com isso. Fala sobre pecado, sobre uma criatura, sobre pagar alguma coisa, sobre estar preso, sobre looping. E eu começo... Uma teoria da conspiração. Ver se eu vejo alguma coisa disso. Interessante. Fala pra mim um teste de inteligência. Mas... Inteligência crua? Pra lembrar? É, crua. Crua. Você tem que ter uma perícia. E aí eu posso gastar uma força de vontade pra 3 dados extras? Pode. Considere feito. Eu já tinha gastado esse aqui. Vou gastar mais um. Tá? Dois. Dois sucessos. Dois sucessos. Pera aí lá, pera lá. Deixa eu fazer uma consulta no meu arquivo aqui. Se tá olhando o arquivo é porque é importante. Se não fosse. Ou talvez, né? Talvez só o Miguel mestre. Talvez só o mestre lembrando da aventura. Mas o nome do cara, ser o mesmo nome do maluco. Não, se falar com a Bia, já esteve aqui. Ó, oh, Riders on the Storm do The Doors. Tem um clima sombrio, com letras que invocam cenário de estrada, perigo iminente. E aí o Glenn tá envolvido nessa música? Hã? Você não consegue fazer relação com o Glenn nessa música. No outro. Não, vai cair o teu nome no outro. Vixe, não lembro. Bob Dylan, All Along the Watchtower. É, tem uma letra enigmática, com um monte de simbolismos, e é um tom assim quase que apocalíptico. Então, mas nenhum deles tem a ver com esse Glenn, não sei o que das contas. Não. O nome dele era o que mesmo? Glenn, o que? Ah, eu não me lembro. Eu não me recordo. E faz muito tempo que ele saiu. Você lembra... Obrigado. Você lembra quando foi, mais ou menos, que ele desapareceu? Que ano estamos? Que ano você tá? 2025? Nossa. Então isso foi há quase 50 anos. Faço o cálculo. Glenn. Agora eu sei mais exatamente a data de onde esse cara meio que escapou. Beleza. Emanuele, a gente quer bater um papinho pra ver se a gente consegue, de alguma maneira, cabeças frescas ajudarem aqui. Você consegue me acompanhar até o saguão, por gentileza? Você pode claro, ir? Claro, claro. Vamos. Ok. E aí, vou. Tá todo okay. mundo lá agora. Você vê ele indo com a Emanuele pro saguão? Como tava o Juno aí, sabia do plano, só peguei como fui meio que seguindo os dois. Vai seguindo, ok. Aí, só acompanhar. Tá. Ah. Vocês dois estão indo levando Morrice para o saguão, né? Você? Eu tô com o casal no saguão, né? Com o casal no saguão? Ok. A gente se encontra. Bem, pra gente, aí todo mundo se encontra. Vamos agora. Tá. Tá, Morrice. Tem uma cadeira, não sei, um sofazinho ali? Tem. Ah, eu chegando ali, olho pra poltrona, eu vou lá e sendo a poltrona. Maior preguiça? Maior preguiça. Vigão, ok. Preguiça. Perca um ponto de força e vontade. Ih, eu perdi o último agora. O cara não tem mais... Não, ele ainda tem um. Que é o último que eu perdi agora. Gastei um, eu perdi dois. Você tem 13 por vontade? Não pode ser, aqui, pô. Sim. Confira a ficha dele aí, por favor. É, não coloquei perseverança. Perseverança mais autocontrole. Então, não coloquei perseverança, então não, eu joguei tudo no inteligência e raciocínio. Não, mas você tá ligado que você tem um de cada de isso. Padrão, né? Então, pera, tá dando tudo errado aí. Não, não tá. Não tem como ele ter zero é de presença. Não, esse é o. No front ela sai pela erva, ah, tá, e ela entendeu. Sai então espíritos. Eu coloquei dois em cada, então eu tenho mais um. Mais exato. Um pra gastar. Não, tipo assim, ó, é. Exato. Ela serve front, se ela coloca um automático. Uma árvore, daí, isso. Aí ela consegue. Assim, ela segue um espírito que ajuda não, ela, que é uma intuição. Sim, aumenta aqui, e aí ela. Ela sai pela árvore. Mas isso aí, sai pela ser. Árvore. Oh, pronto, que é o espírito da intuição. Terminou já? Deram um final? Looping, as criaturas não, mas aí ela volta de novo. Porque mas deram um final pra série ou não? Ah, justo, acabou já? Acontece. Segunda temporada, né? Só que ela consegue sair, mas depois não consegue sair. Você tem que assistir, mano. Nessa aí fase troca a saída. Eu vi a primeira. Eu vi até quando o cara se encontra a casa dos anjos. Alguma coisa assim, que ele vai nos destroços lá. E aí ele acha uns bagulhos. Aí começa a ficar cansativo. Eu parei. É, nessa hora aí. Pra mim tá cansativo já, cansei. A hora que ela voltou de novo, não deu nada certo, me estressou. Né? Ah, na Lara eu gosto do Dorama, né? Vai, tá certo. E aí a no, a... Cuidado pra não perder o pode outro, usar hein? Nossa intuição agora. A gente tem bastante intuição, vamos tentar. É, você não pode ficar sem força de vontade. E aí... Okay. Tô gastando o meu aqui à torta vamos direito, tentar usar nossa intuição pra alguma coisa, deixa eu pensar. Aqui. Não, ele tem mais um ainda, amor. Tem mais um que ainda? Que eu posso falar? Você pode pôr pra gravar a sessão pra mim? Posso? Por favor. Como que eu posso falar que eu quero usar minha intuição pra saber se tem alguma coisa que pode me direcionar? Exatamente. Tem que perguntar pra exatamente isso. Mas que o quê? Tá como que eu posso perguntar assim? Hora que você pôr. Posso? Eu quero usar minha intuição só pra... Deixa eu fazer uma vírgula sonora aqui. Foi? Começou aí. Só pra eu ver na edição. Não assustei. Você tá gravando vídeo ou áudio? É só. Estamos gravando em áudio. Só pra ver os picos assim, porque eu vou juntar minha gravação com a dela. Vou interromper minha gravação daqui a pouco. Aí eu junto a minha com a dela. Tá. Desculpa. E aí eu queria usar minha intuição pra descobrir se eu consigo seguir um caminho pra sair. Decisões. Não vou tocar. notas de DPL. Ou alguma pista, pelo menos, do caminho. Certo. Instante. Joga um teste. Tá. De... E a pizzinha tá vindo? Raciocínio... Oh, peraí, cadê a ficha? Tá. Raciocínio... Mais autocontrole. Astúcia é o que mesmo? Astúcia é pra saber se... É, astúcia é como se fosse um insight. Insight, ah, então astúcia. Raciocínio mais astúcia. Não tem astúcia aqui? Uma tem. Nossa, meio... Três, não, são três dados. Ah, é dez? Ele rola mais três dados. Ave Maria. Ela tem três sucessos. Nossa. É uma máquina, velho. Rola dado. Mais dois. Cinco sucessos, amor. Tá. Oh, okay. É sorte de principiante. Agora você jogou. Jogou bem. Juma, vocês, só o que vocês fizeram quando vocês chegaram aí foi tomar banho, ir pra uma festa e se desesperar com uma criatura absurda, horrível que apareceu ali. Tá? Mas vocês não fizeram mais nada. Vocês estão num hotel gigantesco, vasto. E vocês sequer foram investigar esse hotel. Muito provável que a resposta que vocês buscam esteja em algum local do hotel. Tá. Talvez uma investigação nos quartos, nas outras dependências, possa ajudar nisso. Sacou? Essa é a parte da RPG. Tá. Bom, vocês estão reunidos agora no saguão. Todos reunidos no saguão. Então vocês, Emanuele, o casalzinho e o Maurice. Aí vamos fazer um mapa de quais os locais que tem no hotel. Ou será que o... Vocês têm, o Moritz tem um mapa? Não, lembra, no RPG você pergunta pra ele que ele representa os personagens, sacou? Como que ele chama? É, só pra você ir pegando o jeito. Como que ele chama? Maurice ou a Emanuele, vocês têm algum mapa do local que vocês já localizaram, que pode fornecer pra gente? Temos as plantas do hotel, sim, porque... Pra gente conseguir verificar quais são os... Os cômodos do hotel, pra ver se tem algum lugar pra gente pesquisar. Você consegue fornecer pra gente? Consigo. Mas fica meio hesitante. Tem algum problema em relação a isso? Pode ser que tenha uma saída que a gente não saiba. Não. Sim. Jeff, ela tá mentindo? Então joga aí, raciocina mais astúcia. Todo mundo pode jogar, todo se mundo quiser. Pode jogar. É. Entendi. Tá. Associa lá embaixo. Então, eu fui lá pra baixo, mas não achei. Tem uma primeiro astúcia. Da última, bota da última, um pouquinho. Da última, achei. Nossa, eu pulei alto bem. Tem quatro. Bota um pouquinho. Nem vou jogar, que não tem nada. Tem dois. Dois sucessos. Ok. Joga de novo esse aqui. Observando de novo. Não consegui nenhum. Um sucesso. Bom, joga de novo. Dois sucessos. Mais ou menos de sucesso. Até quando ela vai mal, ela também. Dois também? Não, e? É o quê? Raciocínio mais astúcia. Você tem sim. Só raciocínio, seu. Dois dados. Joga. Ah, mas joga, é. Aí, ó. Dois. Toma. Três. Toma. Toma, viu? Você não queria jogar. A máquina também. Dois dados, três sucessos. Moço. E o jogador antigo tem que saber mojo de dado. Tem que saber. Ok. Bom, todo mundo com sucesso. Tá? Vocês sentem o seguinte. Ela está sendo sincera nas palavras dela. Porém, ela está tentando esconder alguma coisa de vocês. Ela é hesitante. Ela olha para o Maurício. Maurício olha para ela. Ela fala, tá, a gente pode fornecer a planta para vocês. Quanto andar tem a planta? De fora tem o primeiro andar e dois andares assim. Três andares. São dois andares. O Jeff, eu viro, tem capacidade para quantas pessoas no hotel? Assim. Aí é perguntando, claramente. Assim. Cerca de 100 pessoas, aproximadamente. Cara, não tem 100 pessoas aqui? Sim, mais ou menos. Cara, agora 99, né? É, não. Eu sou orgulhoso, cara. Eu não aceito. Eu percebo que tem algo mais assim. Aí eu encosto nela assim. Meu jeito, eu sou orgulhoso. Eu tenho orgulho, eu não aceito esse... Já aproximo dela. Já aproximo dela! Oh. Já cata pro pescoço. Você acha que você vai resolver tudo com o Briga? Pegou no brilho do orgulho. É. Perde ponto por sua vontade. Carta ali. Ô Jeff, eu vejo que ele tá indo assim, mais violento. Já vai pra cima dela. Eu entro na frente dele assim, eu falo assim. Não é assim que resolve as coisas. Calma, Clark, calma. Eu abraço ela assim, eu passo na frente dele e falo, calma, Clark, calma. Você não percebe que ela tá escondendo algo? Emanuele, meu bem, a gente... Calma. Desculpe. Nós todos também somos prisioneiros aqui. Nós percebemos. O que esconde, então, pelas suas palavras? Tipo, você esconde algo a mais. É, a gente... Tá claro que você tá... Você sabe, Jeff. Você tá... Alguma coisa tá te incomodando. E aí, Jeff, agora eu vou te falar. Eu tô querendo jogar persuasão nela, tá? Ok. E eu tenho a habilidade engambelar. É a especialização. Ok. E aí eu começo. O que a gente tá querendo é apenas uma maneira de salvar não só a nossa pele, mas talvez dar um descanso pra vocês. Isso aqui é horrível. Isso aqui que vocês estão passando é horrível. Que destino péssimo. Eu não... Eu só quero sair daqui porque eu quero ser... Eu tenho um sonho pra realizar, entendeu? Eu quero ser... Lá na frente, né? Não, eu pedi pra Ana colocar aqui atrás nesse endereço. Eu quero ser o batedor principal do Los Angeles. Presença, mas... É alguém que errou a rua. Você tem o quê? É sério. E o Gambela entra, Jeff, como... Entra? Mas você não tá nem aí pra ela, só quer vazar, né? Um, dois, três... Quatro, vou rerolar um... 5 sucessos. Nossa, maravilhoso. Agora foi bom. Sucesso. Você chega acalmando ela, falando essas palavras doces, né, pra ela, assim, com certa sinceridade. Ela olha pro Morrice, o Clark segurando ela ali, né, pelo cangote ali. Ela olha pro Morrice, Morrice olha pra ela, Morrice faz assim com a cabeça. Ela engole seco, né, vocês viram dos lágrimas correndo dos olhos dela. Está bem. Eu posso fornecer para vocês as plantas do prédio todo, mas isso não vai adiantar de nada. Já tentei de tudo. Eu já estou desistindo. Meu destino vai ser o mesmo do gerente antigo. Ser devorada por aquela fera horrenda. Mas por que? Qual que é o requisito para essa fera comer pessoas? Porque nada é aleatório. E como que vocês têm tanto alimento aqui? Funciona. Da onde vem? A dispensa é grande e nunca acaba. Eu não consigo explicar. Tem que ter um jeito de sair. Tem que ter alguma Sim. coisa. Eu disse pra ele. Houve um único hóspede que escapou. E você sabe explicar? Eu falo assim. Galera, tem um cara que escapou daqui. Eu tô assim, ó. Ele, esperando o Jedi dar a informação pro grupo. Ele, eu tô assim. A gente não sabe. Eu esqueci. Obrigado por me lembrar. Eu estava exitosa em revelar pra vocês. É que essa informação ela pode dar falsas esperanças às pessoas, aos hóspedes aqui. Mas ninguém consegue escapar, só ele. Não, se alguém sair... Não sei sair, como. Na verdade, não sei nem se ele fugiu ou se a fera engoliu ele. Mas você sabe se ele... Ele enlouqueceu completamente e a gente lacrou o quarto dele. Enlouqueceu por quê? Temos um local. Quem enlouqueceria nesse lugar? Temos que saber só um lugar. Mas ele tinha... Você agora, sabe os planos dele? Agora temos uma direção. Não, a única coisa que eu sei é que ele sumiu. Eu acho que ele fugiu. Mas ele nunca compartilhou com ninguém os planos dele? Não, no máximo. Ele é assim, arrojado como vocês, esperançoso. Qual que era o quarto dele? O máximo que eu posso fazer é levar vocês até o quarto dele. Tá bom. Tinha uma coisa dele lá. Algum hóspede ficou lá depois dele? Não, a gente lacrou o quarto justamente pra não dar falsas esperanças às pessoas. Então vamos lá no quarto dele? Ele também passou pelo mesmo procedimento que nós? Todo mundo que vem aqui. Então provavelmente tem um documento com a assinatura dele, não tem? Talvez o livro de registros é muito antigo. Mas pode ter ainda. Sim. Se quiser, vou precisar procurar. Se quiser, a gente ajuda. Mas a gente pode ir no quarto dele vocês. Também, Isso né? Isso é, vai no quarto. Vou levá-los até o quarto e vou procurar o livro de registros antigo. Quem é bom com livros? Eu sou com investigação. Eu... Onde é o livro? É um quarto que tá lacrado com tábuas. Eu acho que vai ser investigação. Um quarto que tá lacrado com tábuas. Erudição, né? Talvez. Ela destranca antropologia. Os cadeados que tem, né? Caralho. O Morrice, ele vai com o pé de cada um, solta as tábuas e eles falam. Fiquem à vontade. Eu entro. Eu vou com a Emanuele até a recepção, a gente vai trazer o livro pra vocês. Sim, tá ótimo. Vamos investigar pra ver o que a gente acha. Okay. Tragam o mapa também. Sim. Tem luz no quarto? Tem. Tem louco. Sim, tem. Vai sempre tá trancado ali. Não lembro os quartos. E aí a gente começa a pensar. Todo mundo entra, né? Todo mundo entra no quarto. Vamos procurar tudo ali, amor. Vamos revirar o quarto. Investigar, igual eu fiz no meu lá, olhar de cabo a rabo. É o quarto número 25 onde vocês estão. Tá. Tá. A gente encontra já de cara alguma coisa fora do comum? Então. No quarto. Primeiro de tudo, vocês entram num ambiente que está muito tempo fechado, lacrado. Segundo as contas da Emanuele, uns 50 anos. Tá? E esse ambiente... Eu falo a data, tá? Galera, ó, todo ele escapou, poeirado, cheio de teias de aranha, certo? Vocês entram e dá até falta de ar em vocês. Nossa, mas 50 anos a Emanuele tá viva ainda e ela conheceu ele? Então, mas aí com a sua informação, é exatamente isso. É exatamente esse BO, entendeu? Ela sabe que faz 50 anos. Não, ela não envelhece, pelo visto. É, ela não envelhece. E o quarto... Ela é sobrenatural. Ele é igualzinho o quarto de vocês, tá? É aquele quarto luxuoso, art deco, art nouveau, lindo, maravilhoso. Vocês notam que ainda tem um... Porque ele fala que ele parou de contar, né? Num balde de gelo, já tá derretido e seca a água ali, né? Mas, ó, a garrafinha tá lá. Belezinha. Vim envelhecido aí, 50 anos. São Paulo, Arthur, um Chandon? Chandon. Um Chandon, 50 anos. É que Chandon não é tem data? Não? Chandon então é outro. Tem será? Data esse champanhe? Chandon é champanhe. Tem. Validade de fabricação? Chandon é champanhe. Não, de fabricação não, mas tem. Tem validade de champanhe? Sim, então, não lembro. Tem? Tem. O champanhe tem por causa do gás, né? É, ah, então tá vencido. É só vinho, teoricamente. Então já é. Mas tem mais a data ali embaixo, que a data vinho isso também. Atrás? Whisky também. Whisky também. Bate. Tudo que é gaseificado, ele tem validade. É. Então, esse champanhe tá há 50 anos aqui, por as contas. É só não tomar, gente. Ah, não. Mas só pra ver se bate a história dos 50 anos. Vamos procurar assim, alguma coisa pra ver o que é de relevante. Isso, vamos procurar então. Qualquer coisa aí. Joguem investigação. É inteligência mais investigação. Olhar atento. Agora agora vai. Inteligência 3, investigação. Cadê a investigação? Investigação tá ali, ó. Investigação. Eita gota, 3 sucessos, vou rerolar 2. Uhul! 1 sucesso. É só inteligente. Não, vai. 5 sucessos. Caraca! 3 sucessos, 10 enrolei de novo. Errei um só. 2. Quase 2 horas. Peraí. Normalmente não é rápido, não. Falou, manda uma coquinha pra nós de brinde, já que levou esse tempo todo. Será que ela entendeu certo o endereço? Pra ver se tem WhatsApp do motor do motor lá que mandou. Fala que ela tem uma rua sem saída. É. Ou manda localização. É, se tem que mandar localização pro motor. Vai passar um só depois do resto faz pix? Como é que eu acho que é fácil. Tá, vamos lá. Todo mundo tirou um montão de sucesso, né? Sim. Então não tem mais mistério. Acabou o mistério. Vou saber a saída agora. É uma passagem secreta. 6. Não, eu acho que nós vamos encontrar pista. Vocês encontram. Vocês encontram assim pelo quarto espalhado. Cordas de uma guitarra. Tá? Vocês encontram. Dentro do armário, um violão muito, muito antigo. Tá? Tem uma assinatura? Não tem assinatura. Em cima de uma escrivaninha, vocês veem assim anotados alguns versos. Tá? Os versos são One of these nights, One of these crazy old nights, We're gonna find out, Pretty Mama, What turns on your lights, The Full Moon. Tá ali, rabiscados. Tá? E. Alguns acordes ali, né? Alguém estava escrevendo uma música. E aí, conforme vocês vão investigando, vocês notam, assim, o espelho, ele foi coberto por um papel. Onde estava o espelho? Foi coberto por papel de parede. Vocês notam que uma pontinha do papel de parede está levantada. E aí, quando vocês puxam, vocês veem que é o local onde no quarto vocês têm espelho. Ali cobriram o espelho com um papel de parede para ocultar o que estava atrás do espelho. Quando vocês puxam o espelho, ou o papel de parede do espelho, vocês encontram coisas escritas no espelho. São anotações. Pode falar. Não, ele tá ouvindo. Deixa eu pegar. Ah, ok. Idioma comum. Idioma comum. Idioma. Tá, tá. In English. O que a gente lê ali? Porque in English. Tem alguma coisa que tá de linguagens rituais. Vocês veem. Em inglês. É o inglês padrão. Emanuele. Década de 20. Ah, recepcionista. A gerente, recepcionista. Qual ano? Década de 20. Capitão Simon. Ah, 1886. Nossa. Aí, entre aspas. Prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiros de nós mesmos. Repetido. Aí um monte de rabisqueira. Aí um círculo, e ao redor desse círculo, várias palavras escritas. As palavras são avareza, gula, inveja, ira, luxúria, orgulho, preguiça. E assim, várias setas apontando de fora na direção desse círculo, com as palavras escritas. Apontando para dentro do círculo? É, setas de fora. Sabe o PowerPoint do Dallagnol? É a mesma coisa, né? Setinhas apontando na direção do círculo. Qual cultismo pode e aí no círculo está escrito o quê? Desculpa. No círculo está escrito os sete pecados capitais. Todos os nomes. Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, orgulho, preguiça. Pelo meu conhecimento de ocultismo que eu tenho, pelos estudos, analisando as palavras relacionadas ao círculo e o nome, eu consigo pelo menos ter um norte do quebra-cabeça? O que isso significa? Se... Não, é aí, é, tipo, aí nesse caso, você tá pedindo a resposta do enigma pro mestre. Pra você gastar isso aí, você teria que, tipo, gastar o seu bom senso. Sacou? Quer gastar o seu bom senso? Vou gastar o meu bom senso. Vocês veem o Clark, ele parando, refletindo. O Maromba vai parar e refletir. Aí você pega uma caneta ali na escrivaninha. Circula o círculo e volta para aquela frase, prisioneiro de nós mesmos. E aí você tem um insight. Quem fica nesse local se entrega aos sete pecados capitais e fica preso ali para sempre. Ou até ser devorado pela besta. Joguem raciocínio mais ao controle, mais astúcia. Eu não tenho astúcia. Um, três. Raciocínio é. Peraí. Um sucesso. Raciocínio é lá em cima. Lá no sucesso. Um sucesso. Vai virar. É, vai virar três. Dois. Dois. Vai virar três. Ó, eu tenho. Ó, o meu foi dois, eu rerolo, né? Rerolo dez. Dois. Um sucesso. A moça, o pessoal da lenha tá difícil. Resultado? Um dois, só. Dois. Eu e o João. Ana, dois. Dois sucessos, dois. Bom. Ela falou que teve um problema com os motoqueiros e que ele saiu com a entrega já faz 4 minutinhos e já deve estar chegando aqui. Ah, esses Hellblazers são foda. Fala o Coca e banana. Vocês dois estão presentes. Você é o que estava mais tranquilo observando a cena com a maior calma possível. E aí vocês se lembram, quando a fera foi em cima do cara pra devorá-lo, o cara ele tava completamente entregue ao vício. Que no caso... Luxúria, né? Pode ser a luxúria. Ou a gula. Ou a gula. Porque ela usou três, tipo, um atrás do outro. É. Gula. Mais a gula, eu acho que mais a gula. Mais a gula. Ele tava completamente entregue. E vocês se lembram que cada vez que esse aqui, por isso que ele tá perdendo tudo, ele tinha preguiça toda hora. Exato. Cada vez que vocês cedem aos seus pecados, às suas fraquezas, vai ficando mais difícil vocês resistirem a eles. Qual que é o valor aí? Deixa eu fazer as contas. Até também não vai comer, né? Eu não. Ele já tá aí. Passa também em cima. Você quer passar, né? No seu? Quer que passe no dele? O que, que você quer fazer? É 20, deu 23 e 20. Pode ser. Quanto mais. Me ajuda aí, Gê! Quando vocês cedem aos pecados, eles dominam vocês. Nossa, é 46, meu amor? É, 46 e 40. E aquele que fica sem força de vontade é... Por isso que a gente não pode comer... Comido. E nem beber. Você não pode, pode se entregar ao seu vício. Quase, quase! Se zerasse ali, o bicho ia aparecer, ia devorar o Brunão. Bonito, cara. Tem bastante. Eu fiz essa terra. Por isso que você tá com preguiça do Dora, você tá perdendo. Não, ainda mais isso. Cada vez que o orgulho é. O orgulho é. Ele perde um sorriso. Exatamente. Eu tô fumando maconha. Maconha leva a preguiça. Leva ao meu vício. O meu e o meu. Você caiu bonitinho. Meu vício é preguiça isso, também. Isso. Por isso você tava cansada aqui pra cama. Por isso que tem a ver a música. Isso. Essa o Gui é o orgulho, que ele fica pegando as pessoas pela garganta aí, vai saber por quê. E por isso que ele perde o da hora isso. Também. Ok. Deu 26 pontos? O seu é o quê? Só esperando pra deixar pra ver, porque já vamos pra cena final, já. Deu quanto aí mesmo, Valor? 23 e 20. É Jasper Lima da Luke? Isso. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. É. Valor? Não, porque é o que é o contato já salvo no Pamela Pix, que é J. Luz Jefferson. Meu jovem. Hoje é, fala aí seu Pix. 23 e 20. Não temos espírito assim aqui desde 69. Hoje é feito já. Boa. Bom, de posse dessas informações. Vocês querem entendeu? Pratos, gente? Quando vocês cedem aos seus vícios. Vocês perdem força de vontade. Ah, por isso que a gente perdeu força de vontade. Ok, mais e o preguiçoso aqui quando é só zero a força de vontade, o bicho vem e come. Qual que é seu pique, Zé? 4-1-3. Você faz o nosso, meu dia? 1-9-2. Só que a questão é, beleza. O que vocês fazem agora? 7, a criatura então, come, mas e pra escapar? Entendeu como funciona pra isso. Ser levado, então. Cadê? Esse Jefferson Lima do. Esse aí, esse mano aí. Esse rapaz aqui? E aí, o que vocês vão fazer? Nossa, eu quero em direção a. Eu vi pra falar que tá com fome. Tá boa, nossa, não, mas aí estamos no quarto, né? Então, entrava no quarto. Sobre isso. Eu queria saber o que tem a ver com a corda e a música. Ah, pra mexer era um músico. O cara era um músico. É isso que deu pra entender que tinha. Ele entendeu que ele era um monstro. Prisioneiro é um cara descolado. E dá pra saber. Um cara que quebra o paradigma dentro do hotel. Como vocês que são estudantes. É. Essa é a pegada. É o que a gente tá fazendo, ao invés de sentar assim, assim chorar, posso, a gente tá indo colher pista. Por isso que o cara conseguiu escapar, ele foi na mesma vibe que nós, então vambora. Eu tenho o seu sentido não é pra coisa. Isso, né? Não? O seu sentido é ó, que consciência holística. Os personagens. É, uma coisa que a gente tem que fazer agora. Holística. Você tem uma mulher chamada Emanuele. Pra curar as pessoas. Toda voluptuosa. Eu também creio. Você tem lá o capitão. Exato, é. Chama esse cara pra conversar. Cheio, o capitão marinheiro dessa época aí. Cheio dos vícios. Já tava entregue. Vocês não. Vocês são jovens. Cheio de esperança. Batedor principal do Los Angeles Angels. Mas tá. E como que você vai saber se nós estamos com os vícios ou não? Se nós entregamos? Como você tem essa consciência? A gente sabe qual que é cada um vício de cada um. É. Daí entra a lógica de meio que a gente falar qual que é o nosso vício. Fazer coisas pra mostrar que a gente não tem mais esse vício principal. Você vai fazer o oposto. Você é uma safadinha. Não fazer isso. Igual o Bruno gosta de preguiça. Não se entregar cansaço. Não se entregar. Gente, vamos morder? Tá, tipo, enquanto a gente vai. Olha, esse é o vício da gula. Na hora que eu voltei pro quarto, já foi ruim, né? Você voltou, desistiu, deitou lá no... Precisa ter que jogar pra sair do quarto. E aí, galera? Como é que aí vai até do. E agora? Não, ok, a gente entendeu como é que funciona aqui pra gente. O que vocês fazem? O que o monstro faz? Agora a questão é: como a gente sai? Deixa eu só ver se não parou a gravação. Eu ia fazer o X da questão. Eu ia fazer um prato universitário pra não sujar pra eles. O que vocês acham? Ah, o que vocês acham? O que é na Laura? O que vocês vão fazer? Meu Deus, mulher aqui. O que vocês fazem? O que vocês acham, galera? Não, de fazer prato de acho que a gente podia ir pra cena final e depois comer de boa. É, também. Então vai. Estamos aí finalmente. Quero só saber o que vocês vão fazer. Eu já... É? Hã? Vocês já mataram. É, e sabe o... como funciona. Agora a gente tem que saber qual que é a saída. Tem que... eu acho que tem... A gente agora, vocês... eu não sei jogar RPG, então eu não sei nem como não, fazer mas... isso. Não, a gente como que faz? Prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiros de nós mesmos. Tá, a gente tem que dos sete pecados capitais. Eu, tenho... eu, por exemplo, eu sou preguiçosa. Imagina... Eu tenho que mostrar que eu... Não pode se entregar preguiça agora. Que eu... pra então, não mas ser devorada. Já sei. Pra não morrer, mas e pra viver? Viga. Eu sou um cara... Eu tenho o meu vício orgulhoso. Sou um cara que não aceito ser orgulhoso. Chego no Emanuele. Ok. Emanuele. Diga, querido. Eu... Tá. Ela não tá lá. Ela não tá lá. É, ela tá dentro do quarto, né? Ela tá, foi na recepção. Você vai até a recepção ou todo mundo vai até a recepção? Ah, vamos sempre andar junto. Vai melhor, né? Bom, vamos lá falar com a Manuela. Ok. Ela tá lá na recepção, funcionando em cadernos, procurando assinatura. Aí você chega. Oi, querido. Eu tomo a consciência. Eu tomo a consciência que meu vício é o orgulho. Certo? Ok. Então eu sou orgulhoso. Saquei a parada. Olha pra ela e falo assim. Eu ajoelho. Será que é um pedido? Eu pego a mão dela. É, parece que iludida. É. Eu seguro. Pedido de desculpa. Iludida. Eu olho pra vocês. Vocês estão juntos, né? É, então, tô passar vergonha ainda. É, pô, eu acho que uma das soluções é tirar o que a gente tem de pior nosso. Mas você tem que ser sincero, senão não vai valer. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E vou quebrar isso. Esse... Vou quebrar isso. Eu respiro. Já foi boa. Essa foi a roleplay top da noite. Olha, né? Tô aqui nervosa, tio. Põe na mão, pega na mão dele, cuidado. Pega na mão do Jeff aí, peço desculpas por todo o meu ato de violência. Que o meu orgulho seja quebrado nessa noite. A partir de hoje, o meu orgulho é passado. Não serei mais uma pessoa orgulhosa. Então eu venho te pedir desculpas por atos de violência que pratiquei nessa noite. Obrigada. Eu te perdoo. Obrigado. Mais alguém quer vir, Jorge? Não, mas eu vou de boa. No meu é luxúria, se eu for fazer isso aí, vai ser tenso. Meu é preguiça. Pesado, né? Vou falar assim, não quero te comer. É... No meu é preguiça, tem que mostrar não, proatividade. Não, isso, você pensando... não pode ter preguiça. Apaga esse risquinho aqui pra mim. Recupera. Recupera, Afonso, vontade. Recuperators. Cara, eu me sinto bem. Boa. Mas não é a solução, pelo visto. Não. Vocês acharam o nome? No moço. O registro dele é. Do... Eu posso usar... já meteu essa? Eu posso usar minha consciência holística pra alguma coisa? É, consciência holística pra curar. Por isso que eu fui danadinho? Ah, não dava nada. Por que eu fui danadinho? É. Por isso? Ah, achei, isso tá aqui. Essa aqui, não sei se diz alguma coisa. A gente olha assim. Puf, bota na mesa. Glenn Frey. Quem é Glenn Frey? Eu não conheço esse nome. Caralho, gente. Agora você vai ter que rolar um teste do bom. Amor, eu tenho conhecimento enciclopédico. Aí você me fudeu. Não, o que te fudeu foi o Trintinho. Agora aí você me fudeu. Nossa, é o personagem do Trintinho é muito do Trintinho. É muito do Trintinho, não é? Ele pôs os poderes assim que... Ah, eu roubei também. Eu acho que uma das soluções é quebrar o nosso vício, pelo que eu entendi. Não, mas é isso. Não é só mas isso. Pra sair. Não é só isso. Pra sair é... Não é só isso. Você já jogou. Não, ela tem... Passei esse mico aqui com o Jeff, você tem que falar isso. Mico nada, mó play boa. Recuperou força de vontade. Foi boa. Jogou o fino, tá marcando. Então vai, Dani. Ok, vocês estão buscando ali se lembrar aqui. Glenn Frey é famoso, que é Glenn Frey. Eu vou dar uma enrolada, vou dar uma gambelada em vocês. Quero saber o que vocês dois vão fazer. Deixa eu pensar. Eu vou continuar, eu vou ficar pesquisando em todos os registros, vou pesquisar no quarto, vou tentar ser proativo pra mostrar que eu tô. Sai dessa preguiça, né? Sai dessa preguiça. Boa! Recupera sua força de vontade. Eu não perdi. Não perdeu? Não. Maravilha. Começa a gastar, então. Vai no quarto lá, quando a câmera conseguiu passar pra aí, tá bom, né? Consegui. Ela não perdeu. Eu não perdi. Não, e aí eu tô tentando pesquisar, ainda tô tentando... Glenfrey, da data, quero ver a data que ele chega. É 1975. Você já viu assim, mano. 1975. Você já veio. Maconha, olha a maconha. Ai, Bruno. Ela tá ali. Ai, é que eu voltei a da moto, passa desde aqui toda. É o dele. Que linda. Olha, tá tendo uma malha de abrir. Parece uma fumaça. Quando vocês estão ali no saguão de entrada, ali no balcão, né? Pesquisando e pensando tudo, vocês começam a escutar passos do lado de fora. Nós vamos entrar? Eu vou entrar, não! E esses passos são acompanhados de uma respiração. Mas um bicho. Tá, desculpa. O ser para diante da entrada ali. Encarando cada um de vocês e rosnando. A mesma criatura? A mesma criatura. A fera. Ela vai voltar lá dentro. O que vocês fazem? Ela tá lá dentro. Ela tá dentro da casa. O que vocês fazem? Tenta se manter calmo. A gente sabe. A gente, sem tentar demonstrar emoções. Fode. Ela fode, mas quem se, tá fudido. Se, ela fode quem se entrega. Então, gente, quem tá mais fudido aqui? Eu tenho três pontos. Eu acho. Tá tão longe. Ainda. Não, você tem mais um ponto de não, vontade. Não, eu contei de volta, coloquei por perseverança e fiquei com uns seis ao todo. Ah, você tem seis de vergonha. Perdi três, tenho três. Tá de boa. Meia sola. Tô na meiuca ali, ó. Okay. Eu tô com força de vontade de tocar. Mas se for seguir a lógica, ele tá atrás de alguém que tá sem. Eu tô com três de força de vontade. Eu tô com quatro. Sobrando. A... Eu tô completo. Eu tenho. E qual que é o seu completo? Sim. Eu posso usar meu quatro pra ter fé de verdade. Ter fé que não sou eu que ele tá indo atrás. Não, eu tenho fé que não sou eu. Mas se for assim, eu tenho esperança de que não é comigo. Ué, não é comigo. Tá olhando pra todo mundo esse cachorro. Eu não preciso ser mais rápido que o cachorro. Eu preciso ser mais rápido que vocês. Eu não preciso ser aqui. Entendeu? Tem que deixar alguém pra trás pelo menos. Eu catei duas pessoas. Quem seria manha? Manha pra lidar. Malandragem. Boa, gente. Tá faltando. Malandragem. O que vocês fazem? Ela faz o sol ali. Eu falo, aqui não tem nada pra você. Eu só fico quieto. Eu também. A gente não vai se entregar. A gente não vai se entregar pra você. Só pro seu, meu. Nós estamos aqui, todos unidos, ninguém vai te se entregar. A gente já descobriu qual que é o ponto de fraqueza e a gente não vai. Todos vocês rolam um teste de perseverança e autocontrole. Nessa jogada, se vocês quiserem, vocês podem gastar toda a força de vontade, não apenas um ponto. Toda? Não quero, não. Nossa, é. Porque a gente precisa ter quantos sucessos? Vários. Então eu vou usar uma força de vontade. Cada força de vontade é 3. Pode gastar toda de uma vez, se vocês quiserem. Não, eu vou usar perseverança mais autocontrole. Mas isso não é bom, né? Entendeu? É, ó, cuidado. Não, eu quero voltar. Cuidado. Tá dando a dica. Não vou usar uma, eu tenho quatro. Umas três, ué. Não, vou usar umas quatro. Nove dados a mais. Não, dois anúncios. Se der bom nesse teste. Vou usar dois pontos de força pra jogar mais seis dados, é isso, né? Isso. É isso? Vocês vão usar força de vontade? Eu vou. Eu vou usar. Vou usar duas, então. Autocontrole, o quê mesmo? Perseverança. Vou usar duas. Duas? Cada ponto de vontade é 3 dados a mais. É. Galera, mas a gente cada, já não tinha chego na conclusão. Cada ponto é. A gente já não tinha chego na conclusão. Se gastasse tudo. Sim. Se chegasse na desgraceria. Ela vai gastar, eu não vou gastar tudo. Então são 6. Você tem quanto de autocontrole e perseverança? Você soma o autocontrole mais perseverança. Tá no... Tenho 4. Não, o dela tá marcado. Porque ela tem então mais 6 dados. Não, eu quero usar 2, então são mais 6 dados. É isso. gente, não tô entendendo. Eu tenho 5. Mas eu perdi. Galera, eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo. 2. O mestre falou que a gente três. Pode, a gente tá fazendo. Esses daqui não deu sucesso. Esse aqui deu 10, você rola um outro dado extra. Nossa, nem o 10, né? 4. Eu tenho 4 sucessos. 5. Boa. Eu tenho 5 também. Boa. E aí, Jack, o que você vai fazer? Ajuda nós, filho. E aí eu perco 2, né? É, boa. Risca 2, né? Isso, risca 2. Pinta, né? Quadradinho. Mas, Jack, coragem. Coragem. Vai, Jack, junto. A Bia já gastou tudo. Vai, Ombro, eu também, ó. Bia zerou. Bia zerou. Eu tenho zero. Duas, tá? Eu tenho duas. Eu tenho duas. Não, não vou zerar. Já sabemos que é ruim. Mas, não é? O mestre tá falando pra zerar. O mestre tá falando pra zerar. O mestre tá falando pra zerar. É, usa tudo. Fica com uma seta. Dois gastou tudo. Zerou? O bicho comeu. Já é. É o caos. Vai. O demoninho aqui, ó. Vai. Mas você gastou 3, não foi? Sim. Então são mais 6 dados. Não, são 9, né? 9. 9 dados aí. Mas para, Jesus. Teve 2 só? 2 só. Que lixo. Você rolou esse 10? Eu rolei. Teve 2 só. Vai. Aí, ó, bagaçou. 3, 4, 5, 6, 7. Nossa! 8, 9, 10. 10 sucessos. 10 sucessos. Pariu. A fera encara vocês. Não, vocês encaram a fera de volta. Dessa vez sem medo, confiantes. Entendendo. Quando você vira pra fera e fala, vai embora daqui. Não tem nada pra você aqui. A gente não vai se entregar. A fera, ela recua. Ela rosna pra vocês. Vocês encaram ela. Ela dá outro passo pra trás. A gente rosna de volta. Ela vai... Vocês rosnam de volta. Ela vai... A múmia? É. Você rosna pra fera, ela vai recuando. E a impressão que vocês têm é que ela vai reduzindo de tamanho. Até ela se afastar e sumir da cabeça de vocês. No lugar onde a fera desaparece, vocês veem uma nova coisa aparecendo no campo de visão de vocês. A estrada pra onde vocês chegaram. A gente vai embora? Eu só viro pra galera que tá. Quem tá ali com a gente? Tem a Emanuele, o Morrice e o casalzinho. Mas o casalzinho tá junto com vocês. Sim. A Emanuela com medo, o Morrice também. O Morrice pega o drink dele, volta a beber. A Emanuela, ela vira e se vai pro. E o casal? Interior do. O casalzinho fica ali, abraçado junto com vocês. Vamos sair, o casal vai com a gente. Vamos embora, vamos. Vocês saem? Sai. Eu só vi pra mim e falei assim, ó. Fale pra eles. Os outros que estão aqui, né? Tá saindo. Os 90 e alguma coisa. Dá pra sair. Não é só uma esperança. E vocês viram tudo o que aconteceu. Dá pra salvar outras pessoas. Eles meio que ouvem o que vocês falaram. E sem acreditar muito, eles voltam pra dentro do hotel. Não dá nem pra tentar conversar com eles, pra eles tentarem sair. Esquece os outros, não tá nos se bobeando. É porque eu tenho medo da coisa da caridade. Pelo menos o casal. O casal, pelo menos. Sim. O casal, vocês conseguem levar com vocês. Tá. Vocês montam no carro, acomodam do jeito que dá o casal ali no, junto com vocês e vão partindo, então, de volta pra estrada. Vocês ligam o carro. Aceleram, você acelera, vai em direção à estrada. E quando você imagina que vai vir aquele clarão, a única coisa que vem é aquele aroma da brisa quente da estrada. E vocês voltam para a estrada e saem finalmente desse hotel amaldiçoado. Vocês seguem jornada finalmente. E aí, quando vocês estão ali na estrada, depois de alguns minutos já relaxados, né, depois de tudo isso aconteceu, né, o rádio ele liga sozinho.